Deus, nós realmente nos colocamos aqui nessa tarde com o coração ensinável na tua presença. Que esse momento, Senhor, mesmo que possa trazer discordâncias, que talvez não cheguemos, Senhor Jesus, a uma conclusão comum, mas que, de alguma forma, Senhor Jesus, venha servir para a nossa edificação, para o nosso crescimento, que venha nos ajudar a fundamentar ainda mais, Senhor, aquilo que nós cremos, seja qual for a linha que cada um sair daqui nessa noite, Senhor. Que a Tua graça venha realmente descer sobre nós nessa tarde, em nome de Jesus, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, Senhor, para a glória do Teu nome que eu oro. Amém. Então, assim, quando se trata de falar desse assunto, é importante a gente entender que, primeira coisa, se Paulo não tivesse falado e outros textos nas Escrituras não tratassem do assunto, a gente não estaria aqui nessa tarde, amém? Então, a gente só está aqui nessa tarde porque, de alguma forma, a teologia ela se divide, ou não, quando se trata desse assunto. Alguns têm uma abominação pelo termo, outros acatam extremamente o termo e outros veem uma conciliação entre as duas vertentes. E nós vamos ver, então, aqui nessa tarde. Vamos falar sobre isso um pouco, vamos conversar e vamos ver aonde a gente chega nisso tudo. Amém? Então, assim, eu quero estabelecer assim, algumas premissas antes da gente começar a falar. Porque é importante que a premissa seja estabelecida, porque senão a gente perde tempo aqui. Primeira coisa, como premissa eu quero estabelecer, que o nosso interesse aqui é o conhecimento bíblico, e não o que eu penso, o que eu acho, se eu gosto, se eu não gosto da questão, da conclusão do que vai ser tratado. Amém? Então, ó, nós estamos aqui para defender uma doutrina, não estamos aqui, melhor dizendo, para defender uma doutrina emocionalmente agradável. Ok? Então, a primeira premissa é essa. Eu não estou aqui para defender uma doutrina que vai agradar as pessoas necessariamente. Ok? Então, não é esse o propósito, agradar as pessoas. O propósito é falar o assunto que a Bíblia fala, mesmo que isso nos inquiete, nos incomode. Se ela agrada ou não, não é o alvo deste fórum. O que importa é se ela é bíblica e se ela responde a vida, de modo geral, ou não. O que, que responde, quando a gente está falando da existência, da vida, de tudo que ocorre no dia a dia, qual é a resposta que abraça, de modo geral, a todas as questões que nós lidamos no dia a dia com respeito à fé e à descrença nesse mundo? Qual que é a resposta para isso? É o livre-arbítrio que impera? É a predestinação? É a soberania de Deus? Afinal de contas, o que, que rege essas questões do nosso dia a dia? Por isso, a rejeição a ela se deve à conclusão de que não é bíblica. Amém? Então, se no final de tudo isso daqui nós chegarmos a uma conclusão de que essa doutrina ela não é bíblica, ela deve partir, então, desse princípio. Ela não é bíblica, mas nunca deve partir de um princípio: ah, eu não gostei. Eu acho que é bíblica, mas não estou muito a fim de acreditar nisso. Ok? Então, não é se eu gostei ou se eu não gostei, mas sim se ela se trata de uma doutrina bíblica ou não. Então, assim, também uma outra questão que muita gente pode pensar assim, inclusive nos debates que eu já tive acerca desse assunto, as pessoas falam assim: ah, Pipe, você acredita nisso porque você é presbiteriano, porque você nasceu na igreja presbiteriana. Então, diante de Deus, eu nunca ouvi meu pastor falando de púlpito, meus pastores falando de púlpito sobre predestinação. Nunca ouvi isso na igreja presbiteriana, desde que eu nasci, e desde a época em que eu me converti, nunca ouvi isso. Eu não aprendi isso dentro da igreja presbiteriana. Eu aprendi isso dentro de um seminário. Quando eu fui para um seminário estudar teologia, o assunto predestinação entrou dentro da questão. Meu seminário, ao qual eu fazia, não era um seminário presbiteriano, e, portanto, eu não tive aula sobre predestinação. Eu não tive aula sobre calvinismo, por exemplo. Não tive esse tipo de aula. O seminário era interdenominacional e você era obrigado a estudar outras coisas ao invés disso. Se fosse um seminário presbiteriano, bem provavelmente eu teria que ter estudado isso. Mas nesse seminário que eu fiz, não. Então, tudo surgiu por causa da leitura de um livrinho que dizia assim, A Doutrina da Predestinação em Calvino. Tudo começou por causa desse livro. Isso ocorreu há mais ou menos uns 18 anos atrás. Eu estava no primeiro ano do seminário e esse livro me chamou atenção na biblioteca. Eu acreditava em outras coisas naquela época e essa foi mais uma das coisas em que minha fé foi abalada. A minha fé, a minha crença, aquilo que eu acreditava foi abalado. Quando eu li esse livro, tudo aquilo que eu acreditava foi colocado à prova com relação à crença no livre-arbítrio. Esse livro me abalou, me colocou em crise existencial, em crise teológica, fiquei mal, fiquei com raiva de Deus. Todos os sentimentos que a palavra predestinação gerou em mim. Então, assim, eu não nasci crendo nisso, não fui convencido por algum pastor, fui convencido mediante muita luta, muita briga teológica mesmo com os textos, em especial o texto que a gente vai tratar nessa noite. Ok? Certa vez eu disse uma frase que, para mim, é uma verdade isso. Eu disse assim, a maior ignorância que um cristão pode pronunciar por meio de sua boca é eu não creio na predestinação. Para mim, isso é uma ignorância. Isso sem querer ofender ninguém. Mas, para mim, é uma ignorância a pessoa dizer eu não creio na predestinação. Por quê? O máximo que a gente pode concluir é, eu creio na predestinação desta forma. Mas jamais alguém, um crente, ou alguém que crê na Bíblia Sagrada, pode dizer assim, não creio na predestinação. Ele pode dizer, eu não creio na predestinação segundo Calvino. Ótimo. Eu não creio na predestinação como o Pipe crê. Ótimo. Eu não creio na predestinação conforme as igrejas reformadas creem. Ótimo. Não tenho problema nisso. Mas eu não posso dizer eu não creio na predestinação, porque a doutrina da predestinação é bíblica. A palavra predestinação aparece na Bíblia. Então, eu tenho que ver o que eu vou fazer com ela. Está lá. Então, eu vou dizer, olha, eu creio que a predestinação funciona dessa forma. Amém? Aí sim, está tudo certo. Agora, não diga, eu não creio na predestinação, porque então nós temos que pegar as palavras, todas as vezes que aparece essa palavra na Bíblia, rasgarmos, jogarmos fora, tirarmos ela das nossas Bíblias Sagradas. Amém? Certo? Então, o propósito não é fazer você crer na predestinação. Então, do modo como Calvino acreditava. Mas você saia daqui nessa noite entendendo isso. É importante entender isso. Que negar a predestinação é negar uma doutrina bíblica. O que, a forma como cada um vai interpretar isso, ler e compor essa doutrina na sua mente, aí é uma questão que compete a cada um se propor a estudar, ralar mesmo em cima disso, para chegar a um conhecimento. Uma história engraçada acerca de mim. Um rapaz lá no meu Facebook, ele colocou assim, eu estava lembrando de quando fui para Curitiba estudar missões numa escola e tal, aí eu fiquei louco para conhecer a Gólgota. Todo mundo falou muito bem e tal. Aí umas pessoas disseram tipo assim, cara, lá é muito massa e tal, palavra de Deus e tudo, só um problema, é que o pastor lá é calvinista. Ele crê em predestinação. Então, isso é um defeito. Crer na predestinação se tornou um defeito, um problema. Olha, só tem um defeito, a Gólgota, que o pastor lá crê na predestinação, que o pastor lá é calvinista. Então, a Gólgota tem esse defeito. Eu sou o defeito da Gólgota, porque eu creio na predestinação. Interessante que essas pessoas nunca sentaram comigo para perguntar, para questionar, né? Simplesmente é uma questão ligada a isso. E isso aqui, de certa forma, me preocupou, porque eu pensei, poxa, mas acho que deve ter mais gente que pensa assim, né? Acho que tem muita gente que deixa de vir na Gólgota porque o pastor aqui crê na predestinação. Quando se fala de calvinismo, a gente tem que tomar um certo cuidado ao ligar o termo predestinação com o termo calvinismo. Porque é automática a ligação. Que quando você fala, eu creio na predestinação, as pessoas já dizem, você é calvinista. É como se Calvino tivesse inventado a doutrina da predestinação. Isso não é verdade. O máximo que Calvino fez foi sistematizar a doutrina da predestinação. Foi extrair uma doutrina que estava na Bíblia e sistematizá-la segundo a forma como ele entendia aquilo tudo. Ok? Então, a doutrina da predestinação não é necessariamente calvinista. Spurgeon já defendia ela. Outros teólogos defenderam ela de forma também ferrenha, sem necessariamente estar ligado ao Calvino. Ok? Então, assim, se no final de toda a conclusão aqui tiver coisas que eu creio que são semelhantes ao Calvino, é uma mera coincidência, porque tanto eu quanto ele estamos usando a mesma referência, que é as Escrituras. Ok? Então, quando a pessoa me fala assim, o Pipo é calvinista, eu falo assim, sei lá, cara, eu acho que eu sou paulista. Então, sou pauliniano. Eu creio naquilo que Paulo escreveu e pronto, me contento com isso. Amém? Como eu já falei, o termo calvinista se tornou um termo pejorativo, né? Você fala, sou calvinista, é como se você dissesse que eu tenho lepra, sei lá, tenho tuberculose, aquela que se espalha pelo ar, assim, ninguém quer chegar perto de você. Ok? A outra questão também, como premissa que eu quero estabelecer, para que a gente também não perca tempo em cima disso, porque quando eu mandei um e-mail para a comunidade, assim, tratando essa questão do assunto, daquilo, de como as pessoas estavam entendendo e vendo a questão da predestinação, muitas respostas ali responderam já de antemão que essas pessoas não entenderam aquilo que eu estava falando. E estavam pensando que eu acreditava numa coisa que eu mesmo não acredito, por causa dessa ligação muito forte. Então, a primeira coisa, então, é muito forte a ligação do termo predestinação com o termo calvinismo, e eu já falo para vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas não necessariamente uma coisa signifique a outra. A segunda coisa, também como premissa, que nós precisamos entender, é a diferença entre predestinação e predeterminismo. Que muita gente liga uma coisa com a outra. O que é predestinação e o que é predeterminismo? As pessoas não sabem a diferença. Então, tem coisas que falam que eu creio que é predeterminismo puro, e eu não creio no predeterminismo. O que o predeterminismo diz? O predeterminismo diz que Deus quis que o homem pecasse, que Deus quis que todos os pecados que você faz foram predestinados, literalmente. Deus predestinou cada ato teu de pecado nesse mundo. Deus quis. Então, todo assassinato, todo estupro, toda mentira, todo roubo, todo adultério, que mais? Todo egoísmo é a vontade de Deus manifestada literalmente. E aí sim, segundo o predeterminismo, a conclusão, logo, somos robôs, tem sentido. Ok? Então, quando lá na Alemanha, eu só citei a palavra predestinação, não, eu não estava ensinando a doutrina, eu só citei a questão que as pessoas tinham que se preocupar em ter uma resposta, ao invés de ficar fugindo da palavra. Eu fui um cara que eu me propus a não fugir dela, encarei ela, eu quero encarar ela, vamos encarar. O que essa palavra está dizendo? O que ela implica? Então, eu fui atrás de uma resposta e hoje eu sou bem resolvido com relação a isso. Não somente com relação a isso, com relação a outras doutrinas na Bíblia, que quando eu fui para o seminário, começaram a me confrontar. Confrontou muito daquilo que eu aprendi de púlpito, muito daquilo do que eu assistia na televisão, muito daquilo do que eu lia, foi confrontado. E eu, ao invés de fugir, eu encarei. Por exemplo, eu li um livro chamado Deus Mandou Matar, era o ponto de interrogação. Quatro autores tratando a questão lá de quando Deus manda Saul ir e matar todo mundo. Deus chega para Saul e fala assim, vai lá e mata todo mundo. Não é para deixar ninguém. Crianças, mães, mulheres grávidas, mata todo mundo, velhos, jovens. Nessas quatro vertentes, os quatro teólogos defenderam o relativismo nas Escrituras. E eu me revoltei com aquilo. Fiquei muito indignado com aquilo. Porque eu entendo que as Escrituras tem que ser encarada da forma como está ali mesmo. Haja, seja qual for a consequência que aquilo trouxer, em termos filosóficos, com as minhas emoções ou não, eu encaro aquilo ali e não tenho nenhum problema em lidar com aquilo. Então, eu fui lá e lidei com aquilo, e eu fiz uma quinta resposta, depois que eu postei lá no meu blog, respondendo a essa questão, de que eu entendo, se Deus mandou matar, não tenho o que ficar justificando. Eu não fui chamado para ser um advogado de Deus. Deus mandou matar, ele teve razões pelas quais ele mandou matar. Isso se chama justiça. Deus trouxe juízo e ponto final. Teve teólogo que defendeu a ideia de que Deus, de que as pessoas tinham se equivocado, de que na verdade não foi Deus quem falou, foi outra coisa que falou ali. Não sei qual o princípio que você chega, né, que você parte para você chegar a essa conclusão, de que não foi Deus quem falou. Ah, sei lá. Aí fica complicado, né? De como é que você vai acreditar na Bíblia? Como é que você vai acreditar naquilo que está escrito ali? Qual é o filtro que nós usamos para determinar quando uma coisa é Deus falando e quando não é? Só é Deus falando quando me agrada? Quando agrada o meu senso de justiça, aí é Deus falando. Quando não me agrada, não é Deus falando. Então, eu sou um cara que não tem problema com isso. Eu vou lá e encaro aquele problema, aquela dificuldade teológica, até o final. Mesmo que ela vá em desencontro a tudo aquilo que eu creio, eu vou encará-la. E se aquela doutrina me convencer, eu não tenho nenhum problema em abraçá-la. Então, tratando a questão do predeterminismo e a predestinação, uma coisa é diferente da outra. Predeterminismo, Deus determina todas as coisas. Essa é a crença do predeterminismo. Todos os teus pecados, você escova teu dente, sei lá, quando você toma banho, se não toma banho, é tudo à vontade de Deus. Se você penteia teu cabelo, não penteia, se você lava tua roupa, não lava tua roupa. Desde pecados a coisas mínimas. Quantas vezes você respira? É Deus que determinou isso. Ele escreveu lá. Ó, o Pipe hoje vai com uma gripe lascada lá para a Gólgota. Deus escreveu tudo isso. Isso é o predeterminismo. Então, deixando bem claro, eu não creio nisso. Se alguém nessa tarde que quiser defender o predeterminismo, o microfone está aberto ali. Você pode vir aqui na frente sem problema nenhum. Ok? Mas eu não estou aqui para defender o predeterminismo. Portanto, eu não creio nisso. Certo? Então, não venha me perguntar questões ligadas ao predeterminismo, porque não é isso que eu acredito. Então, muitos dos e-mails das respostas que eu recebi falavam isso. Por exemplo, uma menina falou assim, eu busco uma vida de santidade a vida inteira. E tem um cara lá na igreja que o cara é pecador, o cara vive pisando na bola, vive na sacanagem e tal. E esse cara morre. E ele foi predestinado para ir para a eternidade. Eu que busquei uma vida de santificação a vida inteira, não fui predestinado para a eternidade. Como é que resolve isso? Isso é predeterminismo. Não tem nada a ver, eu não creio nisso. Ou seja, Deus fez ele pecar a vida inteira e ainda no final Deus vai salvar ele. Deus fez ela ser santa a vida inteira e no final não vai salvar ela. Entendeu? É um Deus que não tem o controle. É um Deus assim meio... O controle de Deus é absoluto, totalmente sobre as pessoas. Então, não é nisso que eu creio. Certo? Então, a gente vai responder essa questão. Entenderam que predeterminismo não é predestinação? Porque, olha só, eu digo, Deus me predestinou para a salvação. As pessoas entendem. Então, é Deus quem faz você pecar? Entendeu? Se Deus me predestinou para a salvação, então é Deus. As pessoas entendem outra coisa. Você fala predestinação, se entende predeterminismo. A predestinação diz respeito que Deus é soberano quanto à salvação e o seu cuidado para com os seus eleitos. Em nenhum momento isto implica que quando estou escovando os dentes, é Deus quem está fazendo minha mão escovar meus dentes. Ok? Certo? É uma premissa. Predestinação e soberania implicam que, diante de outras possibilidades, a vontade de Deus é soberana sobre todas elas. Agora, uma questão que eu quero perguntar para vocês. Há três classes de pessoas no mundo hoje. As que creem em Cristo, certo? As que não creem em Cristo e as que nunca ouviram para crer ou não crer. São três tipos de pessoas no mundo. As que creem, que eu acredito que são todos aqui, aqueles que ouviram, mas não creram, e aqueles que nunca ouviram do Evangelho para crer ou não crer. A minha pergunta é: quanto a esta última classe, três coisas. Primeiro, todas irão para o inferno, uma vez que nunca ouviram do Evangelho, para crer ou descrer, todas elas irão para o inferno. Segunda opção, todas serão julgadas por suas obras. Terceira opção, todas serão salvas mediante a graça, ou algumas serão salvas mediante a graça. Uma observação. Essas pessoas são pessoas que viveram sem nunca terem ouvido falar do Evangelho. Nunca. Em suas vidas, ouviram acerca de Jesus. Nunca. Ok? Nunca. Nós estamos falando de uma questão absoluta. Nunca ouviram do Evangelho. Pessoas que ouviram do Evangelho e rejeitaram fazem parte da segunda classe. Estou falando de uma terceira classe. Dos povos que nunca ouviram do Evangelho e estão morrendo nesse momento. Pessoas no mundo todo estão morrendo hoje sem nunca terem ouvido acerca do Evangelho, de que Cristo morreu numa cruz. Qual a resposta? O que vocês acham? E aí, quem quiser responder, bom, você pode responder daí ou então vir aqui no microfone. O que vocês acham? Nunca ouviu falar do Evangelho. A número um, todos vão para o inferno. Quem acha que todos vão para o inferno? Levanta a mão. Pô, levanta a mão. Quem não precisa ter vergonha. Por que tem vergonha? Tá, beleza. Então, uns oito aqui acham que todos irão para o inferno. Por quê? Fora de Cristo não há salvação. Certo? Então, fatalista isso. Quem nunca ouviu falar do Evangelho, vai para o inferno. Certo? Porque morreu sem Cristo, não tiveram oportunidade de salvação, ponto final. Quem acredita que serão julgados segundo suas obras? Tá, então essas pessoas vão ser julgadas pelas obras delas, e não pela fé. Que a lei de Deus está no coração do homem. Terceiro, quem crê que serão salvas mediante a graça, se forem salvas? Duas, três, quatro, cinco, a grande maioria está cheia da graça no coração. Aí. O pessoal está bem gracioso. É, ficou meio que um terço fatalista, jogaram todo mundo no inferno. Dois terços aí está meio que uma salvação mediante a lei. Certo? Porque não é pela graça, é pela lei. Certo? Beleza? É isso. As pessoas são salvas pela observação de obras. É isso. É isso, não é? Ou não é isso? Não necessariamente. É injusto. Calma, vocês já estão concluindo aí. Então tá, vai ter que vir no microfone falar aí. Vai, fala ali, vai lá. Aí, varão corajoso. Tipo assim, eu creio que nem... E aquelas pessoas que morreram antes de Cristo vir para a Terra, que nunca tiveram oportunidade também. Então, todas elas iriam para o inferno ou seriam julgadas pelas suas obras? Certo. Não, eu não estou questionando, só estou abrindo para vocês falarem. Depois a gente vai colocar tudo isso à prova, tá? Eu penso assim, é que... É, para ser salvo, a obra e a fé tem que andar junto. E outra coisa que eu penso, que você perguntou a primeira, é se vai ser salvo pela graça. Pela graça, sim, porque a graça de Jesus é para todos. E já, vamos dizer que eu nunca ouvi falar de Cristo, como que eu vou para o inferno? Por exemplo, se eu morasse no meio do mato, nunca ninguém chegasse lá e, ó, você tem que passar por Cristo para ter a tua salvação. Então, se eu morri, se eu vivi naquele num nada lá, como que eu vou fazer pecado? Ou eu vou pensar mal de uma pessoa? Ou eu vou falar? Ou alguém que veio me trazer a palavra e eu não guardei no coração? Então, a palavra de Jesus para mim é ser guardada no coração. E desde uma vez disso, o homem tem que deixar as velhas coisas e caminhar para frente. E tudo que é tipo de pecado é lançado, jogado dentro do mar e não vai ser pescado novamente. Não lembre do teu passado. Então é isso que eu acho. Se eu não escutei de Jesus... Então tá. Então, um terço mandou todo mundo para o inferno. Um terço deu uma chance para os caras, falando que os caras podem ser salvos mediante a graça, não mediante a fé, mas mediante a graça, não, desculpa, mediante as obras. E um terço que podem ser salvos mediante a graça. Ok? Beleza. Vamos então à Bíblia, né? Certo? Abram suas Bíblias lá em Romanos e deixam abertas suas Bíblias em Romanos. Romanos é o maior tratado de soteriologia que nós temos em mãos. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Paulo vai tratar em Romanos acerca da doutrina da salvação. Então, sem a Bíblia, a gente vai ficar divagando, né? Então, vamos lá. Eu vou tratar a respeito da síntese de Romanos. Nós não vamos ler Romanos todo, mas nós vamos ler a síntese de Romanos. Ok? Então, lá. A síntese de Romanos. Capítulo 1. A síntese do capítulo 1. Então, nós vamos lá. A gente vai... Primeiro lá. Capítulo 1, dos versículos 18 a 32, diz o seguinte. Todos os homens receberam certa medida de revelação acerca de Deus por meio das coisas criadas. Ponto. Amém? E isso foi o que a Esther estava falando, citando esse texto de Paulo. Todos. Paulo fala assim, tudo que se podia conhecer de Deus, é só olhar para a criação, que o homem, então, ele é indesculpável. Ok? Ele é indesculpável. Só tem um problema. O mesmo texto que está falando que Deus escreveu na consciência do homem, desculpa, o mesmo texto que está falando que a gente pode olhar para a criação e ver Deus, está dizendo que todos os homens não quiseram e, do contrário, se entregaram a toda sorte de pecados. Leiam lá, versículos 18 a 32. Alguém pode vir aqui no microfone e ler para mim? 18 a 32, leia para mim ali, Douglas. Você é gago. Se for gago, nem vem aqui. Primeiro culto que nós tivemos aqui, o pastor era gago. Verdade. Leia lá, 18 a 32. Prestem atenção. É muita coisa. 18 a 32? Mas só 18 versículos. 18 não. Menos. Vai dar o quê? Uns 14 versículos? Portanto. Vai, leia. Portanto. Portanto. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato. E o seu coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes. Chega. Tá bom, chega. Então, o que, que nós temos ali? Os homens renunciaram à revelação natural. O que se pode conhecer acerca de Deus está na natureza e os homens renunciaram. E o que fizeram, do contrário, se entregaram a todas as formas de pecados, Paulo está falando. Certo? Então, por mais que existe uma revelação natural, natural, estou falando que não é essa revelação especial. A revelação natural é que, de certa forma, o homem pode olhar para a natureza e ver Deus. Os homens são indesculpáveis, Paulo está falando. Portanto, a justiça de Deus, ela se aplica nisso. Os homens são indesculpáveis. Mesmo olhando para a natureza, os homens não creram, Paulo está falando, todos não creram e se entregaram para os pecados. Toda sorte de pecados é a síntese do capítulo 1. Ok? Alguém quer falar alguma coisa acerca do capítulo 1? Capítulo 1. Concordam que os homens renunciaram? Que se entregaram a toda sorte de pecados, depravação e toda a lista ali bonita que a gente viu? Ok, partindo para o capítulo 2, eu não vou ler muitos versículos no capítulo 2. Capítulo 2, a síntese. Agora eu vou lendo só alguns versículos, tá? É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, versículo 4. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Sem a bondade de Deus, nós não podemos nos arrepender. Então, não basta haver uma revelação natural. Se a bondade de Deus não entrar em vigor na minha e na tua vida, nós não podemos nos arrepender. Então, a bondade de Deus é que me leva ao arrependimento. Uma vez que todos os homens são pecadores, sem essa graça, ninguém pode se colocar em uma posição de juiz quando vive também a praticidade do pecado em sua vida. Então, Paulo, lá, a partir do versículo 1 até o versículo 3, vai falar assim, olha, portanto, homem, você é indesculpável quando julga. Ninguém pode julgar a ninguém, porque todos cometem os mesmos erros, os mesmos pecados. Você que condena o outro por causa do adultério, você também comete adultério, Paulo está falando. Você condena o outro por causa de mentira, você também mente, Paulo está falando. Então, Paulo ele coloca assim, que ninguém pode julgar, porque todos estão debaixo do pecado, todos são pecadores. Olha o que Paulo está fazendo. Continuando, somente Deus é justo e pode julgar. Tanto judeus quanto gentios serão salvos mediante a praticidade da lei e não somente a observação desta. Então, Paulo começa a colocar para os judeus assim, olha, não adianta vocês somente observarem a lei, vocês têm que colocar a lei na praticidade. Sem a praticidade, vocês não conseguem ser salvos. Então, ali, ó, os gentios agora estão, então, inseridos na salvação. Ok? Paulo, então, começa a colocar isso. O gentio que vive a lei, esse é salvo porque ele vive a lei. Ele vive a lei. Mesmo que ele não tenha lei sobre ele, ele vive a lei e, portanto, ele está salvo mediante a lei. Já o judeu que está debaixo da lei, se ele não observa a lei, se ele somente observa a lei, mas ele não anda segundo a lei, ele é condenável. Ok? Essa é a síntese do capítulo 2. Capítulo 3. Todos os homens estão debaixo do pecado, tanto judeus quanto gentios. Aí Paulo vai falar, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há um sequer. Amém? Alguém questiona isso? Acho que não, tem gente boa, gente que busca a Deus. Nós estamos falando de revelação natural, não estamos entrando na revelação divina ainda. Paulo está falando da revelação natural. Está todo mundo inserido no mesmo pacote. Certo? Não há um justo sequer mediante a revelação natural. Ninguém é justo. Todos se extraviaram. Todos optaram pelo pecado. Todos. Olharam para a natureza, viram Deus, mas escolheram e optaram pelo pecado. Portanto, são indesculpáveis. Daí Paulo então fala, olha, não há um justo sequer. Não há quem entenda, ninguém consegue entender. Não há quem busque a Deus, Paulo fala. Capítulo, versículos 9 até o 12. Pode ler comigo lá. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há um sequer. Forte isso, né? Ou vocês discordam de Paulo? Não sou eu que estou falando, hein? Quem discorda de Paulo? Acho que tem gente boa assim, que Paulo exagerou aqui. Paulo foi meio fatalista na coisa aqui. Versículos 9, versículo 2. Continuando a síntese do capítulo 3. Aí Paulo, lá no versículo 23, ele fala assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outras versões dizem, estão destituídos, né? Separados da glória de Deus. Todos pecaram. Vocês acham que não foram todos? Que tem gente que não está incluído nisso? As crianças? O que, que tem as crianças? Ah, fia, não sei. Vocês acham que crianças não têm pecado? Tem pecado? Oh, todo mundo aí foi unânime. Tem pecado, sim. Você sabe de onde que surgiu essa ideia de que criança não tem pecado? Essa é uma doutrina católica. Essa não é uma doutrina que a gente pode dizer que é bíblica. Até quantos anos uma criança não tem pecado? 12? Urra, com 12 anos já era uma desgraça. Eu já tinha um currículo de pecados grandioso, dava para exportar já até. É, meu filho. Tem gente que fala com 7, né? 10 anos. 7, 10. Aí depende do desgramado, né? Depende da criança, né? Eu não sei, eu sei que eu era o capeta no, na escola, com 5 anos eu já quebrava o pau, já batia em todos meus amigos. Então, eu já estava no inferno, com 5 anos de idade, eu já estava lá com os dois pés no inferno já. Mas, gente, não existe isso, ok? Paulo está falando que todos estão separados da glória de Deus. E isso inclui fetos, bebês, criancinhas, todos estão separados da glória de Deus. Todos estão separados da glória de Deus. Essa ideia de que criança não tem pecado não é uma doutrina bíblica. Ela pode não ter consciência do pecado. É diferente. Ter consciência do pecado é uma coisa, mas não ser pecadora é outra coisa. Todos nascem no pecado. Todos nascem separados da glória de Deus. Só estou supondo, né? Que talvez não tenha consciência. Eu acho que é meio estranho. O meu cachorro tinha consciência de quando ele errava, o filho da mãe. O meu Rottweiler, quando eu chegava no portão, ele não me atendia no portão e eu falava, filho da mãe. Eu já podia procurar pelo pátio lá. Ele tinha virado lixo, tinha comido roupa do varal, tinha estragado a mangueira do gás. E era impressionante, cara. Ele ficava lá dentro do canil, lá, assim, ó. Nem a cabeça não levantava. Eu, Aslan, chamava. O nome do meu cachorro era Aslan. Aslan, ele nem a cabeça não levantava assim, cara. Filha da mãe, cara. Toda vez ele estava no portão, aí eu sabia que não tinha acontecido nada, mas toda vez que ele fugia, então se o meu cachorro sabia, criança sabe quando apronta, sabe quando mente, sabe. Bebezinho talvez não, né? Mas lá pelos 3 aninhos, 2 aninhos, para quem é pai sabe do que eu estou falando. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus, versículo 23. A lei coloca todos debaixo do pecado, versículo 19. Deixa eu ler o versículo 19 lá. 3:19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Amém? Todo o mundo é culpável perante a lei. Uma vez que a lei foi dada, todos os seres humanos do planeta Terra são condenáveis diante de Deus. Por isso que ninguém pode julgar ninguém, porque está todo mundo no mesmo barquinho. Pedro, João, todo mundo no barquinho. O mesmo barquinho. A lei coloca todos debaixo do pecado para que somente os que creem sejam justificados gratuitamente pela graça em Jesus Cristo. Versículo 25, diz assim, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ok? Então, todos estão separados, todos estão debaixo do pecado, para que todos aqueles que forem justificados, serão justificados mediante a graça. Daí começa a complicar um pouco essa questão aí de que, dessa segunda opção aqui, ó, que serão julgados segundo as suas obras. Se todos estão debaixo do pecado, como é que fica essa questão? Vamos continuar, só para vocês pensarem acerca disso. Então, Deus é o juiz e o justificador dos que creem, no versículo 26. Amém? Então, é Deus que se coloca como juiz. Se todos estão condenados, melhor dizendo, diante dele, a Bíblia está falando que é Deus, então, que se coloca agora como juiz e justificador. Todos estão condenados. Então, ele é o único que pode condenar todo mundo. Todos estão condenados. E a Bíblia está dizendo que agora ele também está no papel de justificador. Se ele é o justificador, significa que da parte da humanidade, nenhum lugar pode vir a justificação. Concordam? Ou não entenderam o que eu quis dizer? Concordam? Deus se coloca como juiz. Todos estão condenáveis. E agora ele também é o justificador. É ele quem justifica. É ele quem condena e é ele quem justifica. Todos estão condenados, comporta somente ele agora justificar. Como juiz, ele pode julgar e condenar toda a humanidade, porque toda a humanidade olha para a natureza e tem concepção acerca de Deus, mas todos escolheram o pecado, todos estão separados da glória de Deus. E agora Deus, como juiz, é o único que pode se colocar, como dizer, cara, e agora? Então, ele é o que se coloca nessa posição. Vamos ler também no capítulo 5, antes da gente continuar, no capítulo 5, versículo 12, que vai falar sobre a mesma questão. 5, 12, o 18 e o 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que que a gente está dizendo que crianças, então, têm pecado? Porque crianças morrem, não morrem? Se morrem, porque têm pecado. Ok? Porque têm pecado. Então, todas elas pecaram. Todas elas. Porque por meio de quem entrou o pecado no mundo? Quem? Abel? Boa. Abel já foi vítima de uma coisa que já estava acontecendo ali. Por causa de Adão. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo, certo? E a morte se espalhou para todos por causa de Adão. Logo, todos pecaram. Logo, todos morrem por causa do pecado. Versículos 18, cadê? 18 a 21. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Até o 21, né? Sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? 7, versículos 7, 18 a 24. Também na mesma questão. Olha só o que Paulo está falando. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha ali, ele quer. Querer fazer o bem, todo mundo quer, mas você não consegue efetuá-lo. O poder de querer está nas pessoas, efetuá-lo não. Ele está dizendo. Me perdi aqui. Versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, Paulo está deixando claro isso. Todo mundo é pecador, você quer fazer o bem, mas você não consegue. Você não consegue. Você quer lutar contra o pecado, mas você não consegue. Você percebe em você o mal habitando ali. O último versículo do capítulo 3, capítulo 10, 20. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. O que Isaías está dizendo? Deus foi achado por pessoas que não estavam procurando ele. Quem são essas pessoas? Eu e você. Eu fui achado por aqueles que não estavam me procurando. E eu me revelei por aqueles que não queriam saber de mim. Te pergunto, quem que te achou? Se você não procurava Deus, e você achou Deus no caminho, quem que achou você? Quem que se revelou a você? Não é isso que as Escrituras estão dizendo? Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. É um cara que está andando na rua ali, ó. Eu chego, muito prazer. Eu sou o Pipe. O cara falou, e daí? Você estava procurando por mim? Quem disse? Você estava procurando, mas você não sabia. É mais ou menos isso. Nós não estávamos procurando Deus, e Paulo está dizendo, Isaías está dizendo que Deus se revela para esses caras que não estavam procurando por ele, perguntando por ele, interessados nele. Ou seja, todos os homens pecaram, todos estão separados da glória de Deus, não estão interessados em Deus. Capítulo 4, a síntese do capítulo 4 é a fé que justifica. Amém? Lá no versículo 3. Todo o capítulo 4 vai tratar acerca da fé que justifica. Lá no versículo 3, diz assim: pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, a fé é que justifica. Quando você crê, você é justificado mediante a fé. Certo? Se é crer, então, que justifica, e não são as obras, a gente já começa a colocar em dúvida essa questão da segunda opção lá. É outra questão também que a segunda opção tem que responder. Como é que fica essa questão? Capítulo 5. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Nos versículos 6 e 18 e 21. Versículo 6 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículos 18 a 21. Pois assim como por um só homem veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Versículo 21. Porque como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Capítulo 6. Uma vez livres do pecado, não vivemos mais na praticidade dele. Pois alguns podem argumentar que o pecar abunda a graça. Então, aí depois a gente vai responder essa questão acerca da predestinação. Falando sobre também é uma mesma questão que lançam sobre predestinação, lançam a respeito da graça. Por exemplo, você pode argumentar assim: ah, se é pela graça, então eu vou pecar bastante, porque não vai fazer diferença, porque é a graça mesmo que me salva. Não, do que isso quer dizer? Que não é mérito meu, Se não é mérito meu, então tanto fez, tanto faz. No capítulo 6 vai tratar isso. Certo? É a pergunta. E é a mesma questão que as pessoas questionam com relação à doutrina da predestinação. Então, com relação à graça, é o mesmo questionamento. Versículo 1 e versículo 15. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Certo? Esse é um pensamento. Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Paulo responde, de modo nenhum. Então, é um pensamento. Paulo refuta este argumento, dizendo que aquele a quem nós oferecemos para obedecer, a este nós nos tornamos servos. Lá no versículo 15 ao 18. Então, a partir do versículo 16, continuando. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, Paulo dizendo que não há cabimento nesse argumento. Para o judeu, isso era uma questão complicada. Porque o que Paulo estava falando? Paulo estava tirando a salvação mediante a lei, mediante a observação da lei. E Paulo agora estava colocando a salvação mediante a graça. E para o judeu pensava assim, bom, já que não é pela lei, já que nada do que eu faço faz alguma diferenciação, então eu vou pecar à vontade, para que a graça abunde ainda mais na minha vida. Paulo está falando assim, não, aquele a quem você se coloca debaixo como servo, esse se tornou o seu Senhor. Amém? Esse se tornou o seu Senhor. Então, na cabeça de Paulo, não tem cabimento esse argumento. Não tem cabimento. Depois a gente vai fazer essa aplicação com relação à predestinação. Capítulo 7. A gente vai só até o capítulo 11, tá? Mas é preciso tratar a síntese, porque é Paulo que está falando. A síntese de Romanos, a síntese da predestinação, a doutrina da predestinação, melhor dizendo, ela está fundamentada em especial na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 7. Estamos mortos para a lei mediante o corpo de Cristo. Então, no capítulo 4, o que Paulo vai defender? Como é que você fica livre da lei? Quem pode responder, quiser responder, vem aqui, pega o microfone. Como é que você fica livre da lei? Já que todos estão condenados por causa da lei, todos estão separados da glória de Deus por causa da lei, não há ninguém que busque a Deus. Todos estão debaixo disso por causa da lei. Como que eu saio debaixo da lei? Morrendo. Exatamente. Parabéns, Aninha. Já assistiu, foi o David, o único que assistiu a Vida Cristã Normal. Morrendo. Se você tem uma dívida, como é que você fica livre dessa dívida? Ou você paga a dívida, que é impagável. Se Deus é o juiz, o justificador, não tem como você se justificar. É Deus quem justifica você. E você não tem como pagar. Como é que você fica livre dessa dívida? Morrendo. Você morre. Por isso que você vai no cemitério, nunca tem um guarda de trânsito no cemitério, nunca tem um padeiro, nunca tem ninguém lá cobrando um morto lá no cemitério. Porque morto não tem dívida. Como é que você faz para sair debaixo da lei, você precisa morrer em Cristo Jesus. Então, uma vez que você morre em Cristo Jesus, você sai debaixo da lei, por meio de Cristo. Os que não estão em Cristo permanecem debaixo da lei, mesmo depois de mortos, porque depois hão de prestar contas de suas vidas, no dia do juízo. Mas aqueles que morrem em Cristo estão livres da lei, libertos da lei, e andam segundo a graça para toda a eternidade. Amém? Transportados do mundo das trevas para o mundo da luz, do reino de Satanás para o reino do Filho. Dois reinos. É transportado por meio da morte. Você morre, toda a tua dívida é paga, porque você morreu em Cristo Jesus. Você não deve mais nada, porque você está morto. E agora você está em Cristo Jesus para uma nova vida. Capítulo 8. Então Paulo vai falar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, lá no versículo 1. Os que estão em Cristo não vivem mais segundo a carne, porque tem o Espírito de Deus neles. É outra questão que vai contrastar, então, essa ideia de que porque é pela graça, então, vou pecar à vontade. Paulo falou que não, porque você tem o Espírito em você, e se o Espírito de Deus realmente habita na sua vida, você não vive em pecado. O que Paulo está dizendo? Ó, Paulo ele fala assim, ó, quem vive segundo a carne, Paulo questiona se de fato tem o Espírito de Deus, lá no versículo 9, leia lá 8, 9 comigo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Então Paulo está falando assim, olha, quem anda na carne não tem o Espírito de Deus. Se anda na carne, Paulo está colocando em dúvida, olha, se é que de fato o Espírito de Deus habita em você, é assim que a coisa funciona. Se você não vive segundo isso, significa que você não tem o Espírito de Deus. Para Paulo isso é claro. Meu pastor, uma vez, ele falou isso. Falei assim, às vezes, o pastor tem que tomar cuidado, a igreja tem que tomar cuidado para não exigir das pessoas a vida que elas não têm. Por isso que o cristianismo não é o homem se esforçando para ser como Deus, para ser semelhante a Deus. O cristianismo é Cristo vivendo em nós. Gálatas 2:20. Portanto, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a partir disso, então, nós temos uma nova vida. Que vida que é essa? Cristo vivendo em mim. Ele é o único que pode viver a vida cristã em mim. Continuando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Dos versículos 28 até o versículo 30. Aí Paulo fala uma coisa muito forte aqui, ó, com relação a essas questões que muita gente fala a respeito da perda da salvação. E Paulo ele foi ousado ao dizer isso. Penso eu que Paulo foi ousado ao dizer isso. Ele fala assim, nem o porvir pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O que é o porvir? Por vir. Algo que está por vir. Ou seja, nem o amanhã, nenhuma escolha que eu faça amanhã, depois da manhã, vai poder me separar do amor de Deus. Como é que Paulo pode falar isso? Baseado em que ele diz isso? Baseado na afirmação que ele fez antes. Predestinação. Se Deus predestinou, significa que nenhuma escolha que eu faça amanhã vai mudar aquilo que ele já predestinou de antemão para a minha vida. Consegue entender isso? Nada vai me separar do amor de Deus, Paulo está falando, no mesmo capítulo, capítulo 8. Leiam lá o versículo 38, está dizendo isso. Nem o porvir pode me separar do amor de Deus. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? O que você pensa a respeito disso? Como assim, nem o porvir? Que garantia é essa? Por que Paulo falou isso? Porque o máximo que Paulo podia falar assim, olha, até aqui, nada pode me separar do amor de Deus. Mas como ele diz que o amanhã não pode separar ele do amor de Deus? Garantia de quê? Em que ele se garante para dizer isso? Alguém não concorda? Eu queria saber mesmo se Paulo está certo nisso. Que o amanhã não pode me separar do amor de Deus. Por vir para mim é isso. Nada do que vier vai me separar do amor de Deus. Está baseado no quê? Na consciência que Paulo tem acerca da predestinação. Porque Deus predestinou, se Deus predestinou, então significa que nada do que vier vai mudar o meu destino nele. Não necessariamente, porque uma vez salvo, sempre salvo. Certo, isso mesmo. Mas o contexto está falando sobre predestinação, não está? Fala você, então. Nessa parte, particularmente nessa parte, eu, às vezes eu acho que tem uma, um pouquinho de uma erro de tradução, assim. Porque um pouquinho antes tem a parte ali Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí, tipo, essa parte sugere um pouco que não seja, tipo, o amor de Cristo, mas o amor a Cristo, sabe? Como se, por exemplo, o que poderia nos separar do amor a Cristo? Seria tribulação, espada, morte, etc., sabe? Seria um texto acerca um pouco de martírio e não tanto, tipo, do amor de Deus por nós, sabe? Como é que isso se resolve no contexto sobre a predestinação que Paulo está acertando ali? Como é que você colocaria isso? A salvação não se perde. Ela não se perde por quê? Eu acho que não tem como você deixar de aceitar Cristo. Não tem como do quê? Você deixar de aceitar Cristo. Deixar de aceitar? É, uma vez aceito... Uma vez que você recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nunca mais isso se perde, isso? Acredito que sim, porque daí você recebe o Espírito Santo. Então, se essa pessoa recebeu Cristo, ela foi predestinada à salvação? Não. Não? Por que que não? Porque eu acho que o homem que escolhe se vai aceitar Cristo ou não. É o Espírito Santo... Mas, mas veja só. Nós estamos aqui para aprender, gente. Porque essa é uma questão mesmo. Porque muita gente pensa assim. Por exemplo, não acredito, por exemplo, na predestinação. Mas acredito que uma vez salvo, sempre salvo. Tem gente que pensa assim. Geralmente, quem pensa essa questão de uma vez salvo, sempre salvo, é presbiteriano. O presbiteriano tem uma convicção muito plena a respeito disso, por crer na predestinação. É bíblico isso? Vocês entendem que isso é bíblico? Uma vez salvo, sempre salvo? Ou não? O cara pode ser salvo, mas amanhã não vir. Você acha que sim? Que sempre é salvo. Uma vez que foi salvo, sempre é salvo. Tá, pode sentar lá. Daí, então, entra uma questão. As pessoas pensam assim. Por exemplo, tem três linhas. O presbiteriano vai dizer, uma vez salvo, sempre salvo. Então, a Esther Moxard é candidata a ser presbiteriana. Uma vez salvo, sempre salvo, certo? A salvação não se perde. Você está em Cristo, você não perde mais a salvação. E há um outro lado que fala que não. Que você pode perder a qualquer momento. O pessoal pentecostal geralmente pensa assim, né? Se, sei lá, o Espírito Santo, sei lá, se você cometer, sei lá, qualquer pecado aí, o Espírito Santo sai de você. Se você se arrepende, ele volta. Se você peca, ele sai. Se arrepende, ele volta. Então fica assim, salvo, não salvo, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Né? É o tempo todo isso acontecendo. Certo? Pensa assim. Agora, há uma questão. Vamos pensar nesse primeiro ponto, nesse segundo ponto, então, que é o cara tem a escolha, antes dele receber Cristo na vida dele, ele tem a escolha de receber a Cristo. E depois disso, então, ele não tem mais a escolha de não querer mais Cristo? Tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Vou perguntar de novo, a questão é a seguinte. Espera aí, se a pessoa tem a escolha de optar por Cristo, ou seja, o livre-arbítrio, de optar por Cristo, certo? Uma vez que ela está em Cristo, ela tem a opção, mesmo depois de estar em Cristo, de renunciar Cristo na vida dela, não querer mais Cristo? Não, tem, não, não, tem. Pipi, eu acho que se a gente morreu por uma dívida que era impagável, a minha escolha de querer não querer mais Jesus é como se eu quisesse ressuscitar. Se eu já morri, eu já morri. Não tem como eu voltar atrás. Não tem escolha. Então não existe escolha. É, faz sentido para alguém? Não existe escolha. Uma vez que depois que você está em Cristo, não existe a escolha contrária, de você sair dele. Isso? Talvez até tenha, mas acho que a pessoa não vai escolher sair de Cristo. Porque ela tem consciência do seu estado, tipo, né? Tanto é que por isso... Que, assim, o Espírito Santo ele atua em você para convencer você do pecado, que você necessita do amor de Deus, e só através de Cristo que você vai ter isso. E daí você escolhe se você vai aceitar essa graça ou não. Daí que entra o livre-arbítrio de aceitar a salvação, não uma salvação por predestinação. E acho que a partir do momento que você entende isso, dificilmente você vai querer recusar assim, no momento da sua vida. Acho que seria, né? E os casos das milhares de pessoas que todos os dias saem, não quero mais? Você é uma delas? Se quer perguntar, levanta, vem aqui no microfone. Não, eu acho que talvez aí que entre a palavra desviado, que a gente usa tanto. A pessoa, ela não é que ela se separou de Cristo, ela está numa fase ruim, está meio em crise, eu acho que ela sempre volta. Tá, então a conclusão é que não, então, que não existe a livre escolha, então, depois que você se converte. Eu acho que existe, mas acho que é muito difícil alguém sair. Eu acho que dificilmente a pessoa que tem o Espírito Santo, ela, dentro dela, vai querer tirar o Espírito Santo. Eu acho que é uma coisa meio que quase... não é que é impossível, é improvável, na minha concepção. Tá. É improvável. Mas, então, não é impossível, é só improvável. Eu acho bem... Então, pode. Então, a pessoa pode. É que, assim, que nem quando eu estava lendo sobre arminianismo, parece que quando Armínio estava estudando as escrituras, ele nunca, pelo menos, apesar do nome da doutrina ser arminiana, não vem dele, ele nunca disse que a salvação podia ser perdida. Ele falou que existia versículos na Bíblia que eram bem confusos. E, realmente, agora que eu não lembro a passagem, mas tem um versículo na Bíblia que diz que aquele que conheceu a Deus, conheceu a Cristo, e depois recusa, ele nunca mais volta. Tem uma passagem, não lembro direito. A gente não está assim, defendendo nem arminianismo, nem calvinismo, tá? Não é isso que a gente está fazendo. Ah, sim, é que eu não consigo lembrar a passagem, porque ele falou que tinha passagens Hebreus, que Hebreus fala isso. Que era bem Hebreus fala isso. Confusas. É, depois eu cito isso daí. Depois eu cito, fala, dona Cibele. Tá. Eu acho que entra naquele pré-determinismo e predestinação. Por exemplo, se você fala, eu não aceito mais... Isso é um pré-determinismo, mas se você está predestinado, você vai ser salvo de qualquer jeito, não importa as circunstâncias. Eu acredito assim. Daí tem um versículo em Romanos 9, 14, que ele cita assim, ó. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia. Mas já estava pulando lá para o capítulo 9? Ter misericórdia. Não, e terei compaixão de quem eu quiser ter. Portanto, isso não depende do desejo do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. E tem Efésios 2:8 também que diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, eu acho que, de qualquer forma, é o dom de Deus manifesto na pessoa. Isso não vem do querer achar dela ou não, entendeu? É, porque pela Peraí, graça... Peraí, já vamos chegar lá. Fé, eu entendi o que você está falando, mas depois já chegamos lá. Fala, Ju. Eu acho que era a mesma coisa que a Cibe, e mesmo que a pessoa saia, se ela foi salva, ela vai voltar de qualquer jeito. E se não for... Tipo, a pessoa pode passar por um monte de coisa, mas não tem jeito. Ela vai voltar e tal. Se ela for escolhida, ela vai voltar. Certo. Ana. Não, o que eu confio... Quer um banquinho? Quer um banquinho aí, irmã? Pega um tijolo lá no estacionamento e põe aqui para esses baixinhos. O que eu confundi na fala da Esther, que é assim. Ela disse primeiro... Como é que abaixa esse microfone? Obrigada. Ela disse primeiro assim, uma vez salvo, sempre salvo. Se é sempre salvo, não tem como ela voltar, porque é sempre salvo, então foi meio ambíguo isso, entendeu? É isso que eu queria colocar para você. Porque se somos sempre salvos, e Paulo está convencido de que nem demônios, nem profundidades, nem nada pode nos separar do amor de Cristo, então quer dizer que uma vez o Espírito Santo dentro de nós e o amor de Cristo dentro de nós, não tem como a gente voltar atrás. E isso tem a ver... com a predestinação. Eu acho que tem tudo a ver, que é uma coisa depende totalmente da outra. Porque se é sempre salvo, é sempre salvo. Vamos voltar lá no texto. O texto está dizendo lá em Isaías o quê? Que falou Isaías? Essa questão de que nós escolhemos, ela parte da onde? Ela parte a partir do momento que Deus se revela, certo? Sem a revelação de Deus, ninguém pode escolher. Vocês concordam com isso? Que sem a revelação não tem como escolher? Se não tem como escolher sem a revelação, o que, que faz com aqueles que nunca receberam revelação? Como é que faz com aqueles que nunca ouviram do Evangelho, ou seja, nunca receberam a revelação? Paulo está falando, citando Isaías, Deus revelou um povo que não o estava procurando. Certo? Não estava procurando. Deus se revelou para esse povo. Ok? Significa que, se Deus não tivesse revelado, o que teria acontecido com todos os gentios? Efésios fala o quê? Efésios, depois, lá, não lembro que seja no capítulo 4, ele fala assim, que vocês não conheciam Deus, não queriam Deus. Então, se uma pessoa que não quer Deus, ela vai querer por meio do quê? somente por meio da revelação. Sem revelação não tem como. Conclui com isso? E tem como uma pessoa buscar a Deus sem a revelação? Isso que eu estou perguntando. Não. Alguém acha que tem? Que se Deus não se revelar, a pessoa por si mesma, um dia lá, dê a vontade dela de buscar a Deus. Então, sem a revelação, não há maneira de uma pessoa ter a opção de escolher. Sem a revelação. Para escolher, Deus precisa se revelar. Todos concordam com isso? Não, porque daí, no caso, ressuscita a ideia daquele grupo que eu estava defendendo. Que se eu não conheço, como que eu vou para o inferno? Aí agora voltou novamente nessa estaca zero, porque aí está partindo do pressuposto de que, se não foi revelado, como que eles vão ser condenados? É, se Deus quisesse salvar, Deus teria se revelado. Só uma pausa para responder isso. Isso que o Marquinho falou agora, pode sentar ali, Marquinho, só respondendo o Marquinho. Olha, isso que o Marquinho falou agora. Como que Deus vai condenar ao inferno uma pessoa que nunca ouviu do Evangelho? Baseado em que Deus vai condenar essa pessoa para o inferno? O que vocês acham? A revelação natural. O que a gente falou? Lá no capítulo 1? Que todos os homens têm um conhecimento de Deus por meio da natureza e renunciaram. Entendeu, Marquinhos? Baseado nisso, todos os homens são condenáveis diante de Deus, porque todos os homens podem olhar para a natureza e ver Deus, e ninguém quis isso. Todos os homens caíram e todos os homens optaram pelo pecado, por mais que exista a revelação natural. Entendeu? A revelação natural não foi suficiente para levar os homens a crer. Então agora precisa haver a revelação sobrenatural. Deus precisa literalmente ir até o homem e se revelar ao homem. E aí todos os homens que nunca conheceram a Cristo estão condenados. Não, os que não conheceram a Cristo. Todos que Deus se revelou. Aí não implica quem nunca ouviu. Eu estou dizendo de quem nunca ouviu. Aí você falou uma coisa interessante agora. Aí entra nesse versículo 3, então. Desculpa, versículo 3 não. No terceiro tipo de gente. Então você está querendo dizer para mim que algumas pessoas vão ser salvas mediante o quê? A graça. E não por obras. Ou seja, ainda assim, é possível que uma pessoa que nunca ouviu do Evangelho, então, talvez seja possível, que Deus... Só que, veja só, nós temos que ver o seguinte, isso é uma suposição, não é bíblico. A gente não tem como afirmar que essas pessoas vão ser salvas, por quê? Porque nós não temos uma revelação bíblica para isso. Então, a primeira questão, que é a afirmação de que todos vão para o inferno, é a revelação mais bíblica que tem. Se nunca ouviram do Evangelho, todos vão ser condenados para o inferno porque tinham uma revelação natural e não quiseram a revelação natural e optaram pelo pecado. Dois, porém, o Evangelho está aí, e o Evangelho é um meio pelo qual o ser humano pode ser salvo. O que é o Evangelho? É Deus vindo até o homem e se revelando àqueles que não o queriam, que tinham renunciado à revelação natural. Não é isso? Certo? Fala, Christopher, vem falar aqui no microfone. É correto afirmar que, se através da Bíblia, das Escrituras, ou através do Espírito Santo, ou através da natureza, que eu acredito ser as três formas em que Deus acaba se revelando. Se a pessoa, de certa forma, é tocada por um dos três, vamos dizer assim, né, tocado, é porque o Espírito Santo falou com ela. Porque ela, por si só, de forma alguma, exato, optaria pela revelação natural se o Espírito Santo também, já antes, não tivesse feito aquela escolha por aquela vida. Eu pelo menos, tenho pensado dessa forma. A revelação natural, ela só é efetiva porque a revelação sobrenatural interage. Isso que você falou. Ou seja, um cara pode estar lá olhando para um, sei lá, um coati. O cara lá, de repente, bum, ele recebe iluminação. Bum. Cara, olha esse coati. Deus deve existir. Aí ele chega à conclusão e começa a crer em Deus. Mas por quê? Porque o Espírito Santo, mediante a revelação natural... O problema é que a gente não tem uma base bíblica para isso. Entendeu? Isso pode ser uma é uma opção, mas não é bíblica. Entendeu o que eu quis dizer? Sim. Eu posso até acreditar nisso, mas eu não tenho como fundamentá-la nas Escrituras. É, porque parece tosco, mas é prático o que eu vou falar agora. Às vezes eu estou com clientes no meu trabalho, eu falo, pô, olha que natureza maravilhosa, tal. O cara fala, não vejo nada nisso. E, tipo, coisas que, para mim, são convicções de que Deus existe, de que é o amor de Deus, é a graça, né? E por aí vai. É, para algumas pessoas fazem não muito sentido. Eu falo, só pode ser o Espírito Santo que toca na minha vida tosca, então, porque para mim parece ser tão belo e para algumas pessoas parece ser tão horrível. Eu concordo. Entende? Por isso que eu chego nesse pensamento eu também. Eu cheguei à conclusão mesmo também que a minha beleza é revelação sobrenatural. Porque naturalmente as pessoas olham e não veem nada, mas sobrenaturalmente eu vejo. Fala de uma vez aí. Na verdade, mudou todo o assunto, eu ia falar... Tadinho, fala. Não, que eu ia falar a respeito da perda da salvação. Efésios 1, 13 e 14 fala, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Eu acho que esse versículo, tipo, ele dá ênfase, assim, que se a pessoa é selada e se isso é a garantia da redenção da pessoa, não há como a pessoa perder a salvação, assim, tipo, até por quando eu contei no Renovo lá minha experiência, assim, de vida, tipo, eu me converti, assim, quando eu tinha uns 11, 12 anos, mais ou menos, e eu fiquei quase 5 anos, assim, tipo, brigando, assim, tipo, para sair do evangelho, sabe, tipo, para não ser cristão, para não acreditar em Deus e me enfiar em filosofia, essas coisas assim. E, tipo, racionalmente, assim, eu tinha vários argumentos, assim, tipo, que tinha até pessoas assim que não saberia responder, sabe? Mas diariamente, assim, eu chegava em casa, assim, por mais que eu falasse muita coisa, assim, tipo, que convencesse até outras pessoas que Deus não existia, eu chegava em casa e eu precisava orar e para conseguir dormir, para ter uma paz de espírito, assim, também, tipo, que eu não conseguiria deixar de seguir a Deus, sabe? Amém. Bom, eu concordo com ele, por isso que eu falei que eu acho muito improvável que o Espírito Santo cair, mas eu acho que existem versículos na Bíblia que dá brecha que é possível, não é via de regra, mas seria, entendeu? Existe a possibilidade. Então, mas é por isso que eu citei Armínio, que apesar da tua arminiana dizer que você pode perder a salvação em qualquer momento, na verdade, a origem do arminianismo, ele nunca falou isso. Ele acreditava que uma vez salvo, sempre salvo, mas que existiam, sim, versículos confusos quanto a isso. Sim, mas daí talvez seja uma questão de olhar para cada versículo segundo a visão da predestinação. Se você olha, depois a gente vai chegar lá. Na verdade, eu estou só fazendo a síntese, e a síntese está aqui na segunda folha ainda, né? Mas fala o que você ia falar. Não, é que eu estava pensando assim, sobre a revelação natural. Mas não tem muito, tem muitas religiões que não nasceram porque as pessoas acreditam que existe um Deus? Como é que é? Várias religiões não nasceram porque, através da natureza e tal, a única explicação da vida é que existe uma criação de um ser superior? Eles entram no capítulo 1 ali, que ao invés de adorar o Criador, adorar a criatura, né, ou tornaram a criatura... Por exemplo, se você for olhar todos os deuses, todos eles têm um aspecto muito, muito natureza, né? Deus Sol, Deus Lua, né? Deus Vento, a vaca é um deus, o rato é um deus. Por isso que essa questão da revelação... De que revelação nós estamos falando? De qualquer revelação ou nós estamos falando da única revelação genuína? Que é o quê? O Evangelho. Não é disso que nós estamos falando? Por isso que lá no começo foi premissa qualquer. Quem nunca ouviu do Evangelho. As demais religiões não se enquadram nisso. Todas as pessoas que pertencem a uma outra religião vão para o inferno? Pode ser uma quarta pergunta. O que vocês acham? Um budista vai para o céu ou vai para o inferno? Por quê? Mas se ele nunca ouviu falar de Jesus? Tá vendo como vocês têm as pegadinhas? É que assim, é que eu acredito que as pessoas são... Deus julga através do segundo coração delas, que seria segundo as obras, quando elas não têm a revelação de Cristo, porque para mim me parece meio injusto essa pessoa ir para o inferno se não chegou a palavra nela. Mas a questão é, Esther, é bíblico? Tem nas escrituras, isso está escrito nas escrituras, a escritura defende isso, porque o que Paulo falou, que todos estão separados, todos pecaram, todos estão destituídos, ou seja, não existe pessoas boas no mundo. Lembra quando eu falei que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço? Se um homem faz um pecado somente, um pecado, não é vários, um pecado apenas. Vamos fazer um parênteses aqui. Como que a salvação se dava no Antigo Testamento? Como que a salvação se dava no Antigo Testamento? Começou com Abraão, porque Abraão teve fé. Abraão teve fé, mas qual era o que acontecia em Israel para que os pecados fossem... Sacrifício. Sacrifício. Era necessário haver sacrifício. Qualquer sacrifício? Não. Deus estabeleceu um rito de sacrifício em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, certo? Era aquele sacrifício que tirava o pecado do povo, certo? Ou seja, era necessário o sumo sacerdote estar purificado, ele entrava lá com o cordeiro pascal, ele derramava o sangue do cordeiro sobre o propiciatório e o pecado do povo, então, era perdoado. Era, o pecado do povo era perdoado por meio do sacrifício. Logo, fora de Israel havia sacrifício? Não. Se fora de Israel não havia o sacrifício do cordeiro pascal, que era a sombra de quem? De Cristo, Jesus. Sem o sacrifício, não há remissão de pecados. Logo, aqueles que morrem sem sacrifício são condenados pelo pecado. Aí você fala assim, mas é injusto. Não é injusto, por causa da revelação natural. Entendeu? O homem ser condenado ao inferno é uma questão de escolha do homem. O homem escolheu isso. Todos nós escolhemos o inferno. C.S. Lewis, ele fala isso. C.S. Lewis é arminiano. E ele fala isso. C.S. Lewis não é calvinista. E ele fala isso. Ele fala que todos que vão para o inferno vão porque querem exatamente isso, ir para o inferno. E aí entra naquilo que Paulo falou. O homem olha para a revelação natural, o homem não quer saber de Deus e o homem opta pelo pecado. Sem sacrifício, não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, as escrituras não dizem isso, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Logo, todas as culturas egípcias, babilônicas, grega, persas, medos, romana, todos que estão fora do sacrifício do cordeiro estão condenados por causa do quê? Do pecado. Porque sem o sangue não há remissão. O que aconteceu lá? Quando Moisés coloca o sangue nos umbrais das portas de todo mundo, o anjo da morte passou, olhou para o sangue e quem estava dentro da casa não foi condenado. Quem não tinha o sangue era o quê? Condenável. É justo isso? Mas foram condenados. Mas não tem uma parte de Romanos que fala que a lei tá no coração do homem e que quem é... E para os judeus, quando o judeu ele pecar, a fúria sobre o judeu vai ser maior, assim como quando o judeu anda Sim, certo, a gente vai chegar a bênção lá. Vai ser maior e para o gentil... Deixa eu ver se... Não sei se a gente já passou essa parte em qual capítulo. Eu sei qual capítulo está falando. Aí entra naquela parte que a gente está falando do versículo lá, onde o cara que não vive debaixo da lei, ele obedece à lei. Esse é justificado pelas suas obras. Entendeu? Mas aí Paulo, novamente ele vai lá. Porém, aí Paulo fala, todos pecaram. Todos estão separados da glória de Deus. Paulo não faz uma exceção ali. Todos estão separado. Mas vamos continuar aqui, que o negócio, ixi, a gente não estamos nem na ponta do iceberg, o caldo vai engrossar mais para frente, vocês vão ver. Fala aí. É que assim, eu acho que tem duas coisas. A gente está falando de injustiça. Primeiro que não existe injustiça porque tem a revelação natural. É. Isso aqui acabou com a injustiça. E segundo que a gente está falando sobre o senso de justiça nosso, o meu senso de justiça, não segundo o que Paulo fala ali na Bíblia, o segundo o julgo de Deus. Que nem quando ele falou ali, ah, mas não é justo porque as pessoas nunca ouviram falar. Tá, mas isso não é justo segundo a minha justiça. Não segundo o que o Paulo revela ali, segundo Romanos. Vamos ver essa questão. Quem que pecou? Adão, o abençoado aqui. Essa bênção aqui, pecou. Por causa dele, todos nós fomos feitos pecadores. Por causa dele, todos nós fomos feitos pecadores. Concordam? Concordo? Todos foram feitos pecadores por causa dele. Quem que escolheu? Quem escolheu? Adão escolheu. Quando você escolheu ser pecador, Marquinhos? É, qual foi o dia que um dia falou, ah, quer saber uma coisa, eu vou ser pecador. Nunca. Você escolheu algum dia, Leandro? Escolheu? Escolheu? Quem escolheu? Eu não escolhi nascer pecador. Eu nasci nessa condição. Vocês acham isso justo? Isso. Aí entrando nesse argumento que o Valdinei acabou de argumentar ali. Questão de justiça. Vamos olhar para a justiça. Isso é justo? Eu nunca escolhi isso. Eu nasci nessa condição. Pecador. Inserido num pecado desse cara aqui. Ó. Esse cara pecou. E todos nós fomos feitos pecadores por causa dele. Isso é justo? Então, quando a gente entra nessa parte de justiça, quando a gente começa a olhar, tem coisas que, para nós, vai ser isso mesmo. É injusto, mas a questão é, é bíblico ou não? O meu senso de justiça, ele está baseado na revelação das Escrituras ou não? Deus determinou isso. Deu um ato soberano da parte de Deus determinou que se Adão pecasse, toda a humanidade seria inserida nele. Deus não perguntou para mim se eu concordava ou não concordava. Todos nós fomos inseridos em Adão. Adão pecou, todos pecaram. Todos. E agora Deus é o juiz. Olha que coisa legal. Daí tem a natureza. A gente olha para a natureza, não quer saber de Deus, está todo mundo no pecado. Todo mundo no pecado, todo mundo preferiu o pecado. E agora Deus está falando assim, ó, não. Aqueles que não me procuravam, para esses eu vou me revelar. Sem o sacrifício, não há remissão de pecados. Logo fora de Israel, todos estão condenados. Pode haver uma medida de revelação? Pode haver. Se há, aí eu já não sei. Aí já é uma. E aí, mesmo assim, você tem que crer na predestinação. Por que você tem que crer na predestinação? Porque Deus, então, opta por se revelar para uns e para outros não. Se Deus não for lá, ele vai morrer sem sacrifício e vai morrer por causa do pecado de Adão. Vamos continuar à frente, gente, porque eu tenho mais três capítulos ainda. Capítulo 9. Judeu é todo aquilo que é nascido da promessa. Então, para Deus, judeu não é um cara que nasce em Israel. Para Paulo, judeu é aquele que é nascido da promessa. E aí o capítulo 9 vai ser o capítulo mais pesado das Escrituras. E aqui vai, então, mexer com todo o senso de justiça que eu e você podemos ter dentro de nós. Vamos cutucar nós mesmos agora. Então, lá. Deus rejeitou Esaú antes mesmo dele ter cometido algum mal e escolheu Jacó por meio de sua soberania. Amém? Deus chegou e falou assim, quero Jacó e rejeitou Esaú. Deus fez isso. Deus escolheu, esse sim, esse não. Paulo está usando isso como exemplo. Deus é injusto por escolher Jacó e não Esaú? Não, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, nos versículos 14 e 15. Ou seja, é interessante isso, né? Quando a gente para pensar assim, Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. A impressão que nós temos é que Deus tem que ter misericórdia de todos, mas Deus... Paulo está falando que não, que Deus tem de quem ele quiser. Mas por que Deus não tem de misericórdia de todo mundo? Não sei. Está dizendo que ele tem de quem ele quer. Ou seja, ele quis ter misericórdia de mim. Deus quis ter misericórdia de mim. Deus quis ter misericórdia de você. Ele não foi compelido a isso por algum fator externo. Ele quis ter misericórdia de mim e misericórdia de você. No versículo 16... Não depende do querer humano, e sim de Deus. Olha lá no versículo 16, gente, o que está dizendo. 9, 16. Assim, pois, não depende de quem quer o de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Quem pode explicar isso para nós aqui de outra maneira que não seja à luz da predestinação? Se não depende do querer humano e depende do querer de Deus, é capaz de um homem chegar e falar assim: Deus, eu não quero a tua misericórdia? Ele já deu misericórdia. Se tem uma coisa que a gente não tem o poder, é sobre a escolha do outro, nesse quesito. Por exemplo, só que se eu magoei o Fabiano quiser me perdoar, eu posso dizer: não, eu não quero o teu perdão, não importa. Se ele me perdoou, esse é o querer dele, não o meu. A misericórdia de Deus, ela funciona assim: Deus tem misericórdia de quem ele quer. Então é Deus quem tem essa misericórdia. Não compete ao homem, então, não querer essa misericórdia. E aí está dizendo o seguinte: isso está coligado ao fato de Deus, então, dizer: eu quero Jacó e eu não quero Esaú. Deus é injusto? Não. Ele tem misericórdia de quem ele quiser. Eu tenho misericórdia de Jacó, se eu quiser. Eu tenho misericórdia de Esaú, se eu quiser. Eu não quero ter misericórdia de Esaú e quero ter misericórdia de Jacó. Continuando, Deus usa o ímpio para mostrar o seu poder. Olha lá no versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Paulo está dizendo, então, que Deus levanta Faraó para mostrar nele o seu poder. É esse cara mesmo que eu quero usar para mostrar o meu poder. Ele. E usa Faraó. Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz, no versículo 18. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O que vocês podem falar a respeito desse negócio de Deus endurecer a quem ele quer? O que vocês entendem por endurecer? Deus vai endurecer uma pessoa. Vocês acham que Deus é capaz de fazer isso? Endurecer uma pessoa? Olha que sacanagem, cara. Então não é só ele ter misericórdia de quem ele quer. Ele tem misericórdia de quem ele quer e tem uns que ele fala: vou endurecer esse cara. Como é que vocês acham que funciona esse negócio de Deus endurecer? Eu recebi uma crítica com relação a isso. Uma pessoa falou assim: que Deus endurece a quem ele sabe que já vai endurecer. Então não é Deus quem endurece. Na verdade está escrito errado aqui. Entendeu? Aí que eu falo que nessa hora a gente já não é mais Bíblia. Aí já eu invento um negócio. Aí eu já estou inventando uma coisa aqui. Que Deus eu vou endurecer o coração do Miqueias, porque eu sei que, na verdade, o coração do Miqueias já é duro. Né? E quem tromba com ele jogando futebol sabe disso, né? Esse bicho, uma vez, quase me matou jogando bola. Continuando, leia para mim aqui Marcos 4, 11 a 12, aqui no microfone. E outra pessoa, leia para mim Atos 16, 14, aqui no microfone. Ele lhes disse: a vocês foi dada a misericórdia do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderão convencer-se a ser pecadores. Uma outra versão, ela diz assim: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Jesus amado. É sacanagem. Jesus chegou lá e falou assim: olha, a vocês é dado conhecer o reino, mas aos que estão de fora é o seguinte: a gente fala por parábolas para que eles, ouvindo, não entendam nada. E entendendo, se convertam, e se convertendo, recebam o perdão dos pecados. O que eu faço com isso? Então, vocês entendem que a hora que chegou nessas questões assim, a minha fé entrou em parafuso. Eu fiquei louco. Eu fiquei enlouquecido quando essas coisas começaram, eu ter que lidar com essas coisas. Leia Atos 16:14. 16:14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Amém? Quem abriu o coração de Lídia para entender a mensagem de Paulo? O Senhor. Muita gente ouve o Evangelho e não entende o Evangelho. Não sei por quê. Um dia eu estava sentado e o Evangelho me foi apresentado e eu entendi o Evangelho. Um monte de gente estava sentado do meu lado e não entendeu o Evangelho. E eu entendi o Evangelho. Deus agiu conforme agiu na vida de Lídia. me fez entender o Evangelho. O que você ia falar? Mas fala lá. Esse é um texto de Isaías 6, falando do chamado de Isaías. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Misericórdia, apresentar esse Deus aí da fora. Então, por que Deus se queixa, então? Pois quem pode resistir à sua vontade, no versículo 19 diz? Quem pode resistir à sua vontade? Ué, mas por que Deus se queixa, então? E quem que pode resistir à vontade de Deus? Por que Deus se queixa, então? Não é isso? Aí que entra essa questão do cara falar assim: ah, se é assim, então eu vou para a galera. Aí Paulo ele fala assim, ó: quem és tu, ó homem, para discutirdes com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Pesado isso. As pessoas, Deus está falando que ele endurece a quem quer, ele tem misericórdia de quem quer. Aí a pessoa fala assim: pô, mas por que Deus se queixa, então? Quem que pode resistir à vontade de Deus, então? Quem que pode resistir à vontade de Deus? Paulo fala assim: quem é você para questionar Deus? Olha só, ele usa o termo objeto ali, a coisa criada, ele fala. A coisa criada tem o direito de dizer para aquele que o criou: por que você me fez assim, então? Por que me fez assim? É interessante o texto dizer: assim como? Assim como? Pecador. Por que você me fez assim, dessa forma? Por que eu sou assim? Lembra aqui? Por que assim? Por que dessa forma? Por que não de outra forma? Por que Deus não coloca todos nós diante da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos dá, então, a opção da escolha? O que eu tenho a ver com esse cara aqui? Eu não escolhi. Deus determinou que assim eu fosse. E aí, não só isso, né? Ele ainda endurece o coração do cara, porque o cara não creia. Endurece o coração do cara. Não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição? E aí entra assim: que diremos, pois? Deus, querendo mostrar a sua ira, ele suportou todos esses que renunciaram à revelação natural. Deus suportou esses que, ao invés de buscar a Deus, se entregaram às suas paixões, a toda sorte de pecados, lá no capítulo 1 fala, não é isso? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da glória em vasos de misericórdia. Então, qual que é o propósito que Paulo está falando aqui? Todos tinham uma certa revelação, mas não quiseram a revelação natural. Do contrário, se inclinaram para o pecado. Aí, esses serão vasos para a ira. Porém, dentre desses, Deus fala: esses daqui eu vou manifestar a minha misericórdia, porque eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Olha só o que o texto está dizendo. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Não é isso que as Escrituras estão dizendo? E aí Deus, então, manifesta a sua misericórdia nos vasos de misericórdia. Gente, eu estou tentando ler o texto aqui só. E falar o texto: que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou. Versículos 23 e 24. Olha o interessante no versículo 29. Fala assim, ó: como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não tivesse nos deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ou seja, quem que deixou descendência? Deus. Se Deus não tivesse intervido, teria se tornado como Sodoma e Gomorra. O que isso quer dizer? Que se Deus não intervém, a gente é que nem Sodoma e Gomorra. Todos nós, inclusive judeus, teriam se tornado como Sodoma e Gomorra. Capítulo 10. Os judeus rejeitaram a justiça de Deus em busca de sua própria justiça, no versículo 3. Eles permanecem debaixo da condenação devido a isso, porque todos estão condenados pela lei. O fim da lei é Cristo para aquele que crê, no versículo 4. Somente os que invocam o Senhor serão salvos. Somente os que invocam o Senhor serão salvos. Esse uma coisa interessante. Significa, então, que se alguém invocar a Deus, será salvo. O problema é que Paulo fala o quê? Lá no capítulo 1. Lá no versículo... Abram lá para mim, lá no capítulo 3, no verso 11. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha o que Paulo fala no versículo 11, lá no capítulo 3. Não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Uma hora Paulo fala, então, que não há ninguém que busque a Deus. Mas daqui a pouco ele fala assim, mas se alguém invocar, esse será salvo. Daí, antes disso, ele fala assim, porém Deus tem misericórdia de quem ele quiser. Significa, então, que quem que invoca o Senhor? Quem recebe a primeira coisa, o quê? Revelação. Deus se revela a quem não estava procurando ele. E a outra coisa, além de revelação, misericórdia. Deus foi achado pelos que não o procuravam, e se revelou aos que não perguntaram por ele. Israel rejeitou a graça para permanecer debaixo da lei. Olha só, então você tem primeira coisa. Você tem os que a revelação natural, rejeitam a revelação natural e se entregam ao pecado. Essa é a livre escolha do cara. Isso é livre-arbítrio. Não quero Deus. E foi para o pecado. Segunda opção do livre-arbítrio. Israel não quis a graça e preferiu a lei. Então, se Deus não age segundo a sua misericórdia, todos nós estamos inseridos nessa mesma questão. Nós rejeitamos a revelação natural e nós rejeitamos a graça. E aí que entra a questão, por que tanta gente rejeita a graça no dia a dia? Terminando, capítulo 11, porque depois vai falar sobre algumas questões mais de praticidade, mas não de questão de doutrina. Capítulo 11, Deus rejeitou Israel? Não. Ele separou alguns judeus segundo a sua graça, versículos 4 e 6, lá em Romanos 11, versículos 4 e 6, diz assim, quem lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobram os joelhos diante de Baal. Versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Olha só, gente. O que Paulo está falando? Deus rejeitou Israel? Não. Ele separou um grupo de judeus lá que ele chama de remanescentes e esses são separados segundo a eleição da graça. Um pouco antes ele fala que Israel rejeitou a graça. Mas para todos os judeus rejeitaram a graça? Não. Alguns dentre esses ele separou. Esses daqui não. Esses eu considerei misericórdia e esses serão meus. Amém? Então, saindo agora da questão da síntese de Romanos, eu queria entrar em algumas definições de cinco palavras, segundo o dicionário, que são palavras que nos interessam. O primeiro conceito é da palavra destino. Destino. Combinação de circunstâncias ou de acontecimentos que influem de um modo inelutável. O outro. Destino, fatalidade. Fatalidade. Quando a gente ouve falar de destino, a gente escuta uma palavra que fala assim, uma frase que diz assim, cada um faz o seu destino. Isso é uma verdade ou fatalista ou não? Cada um faz o seu destino. É uma verdade fatalista ou não? Vocês acham que nós somos os senhores do nosso destino? Ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Você tem, de certa forma, algumas coisas, né, você tem até o controle, mas você não tem como ter o controle do destino, certo? O ser humano não tem o controle sobre o destino. E você pode mudar o destino? Se ele é uma fatalidade, se o destino é a fatalidade, ele é a soma de escolhas, escolhas e circunstâncias, né? O destino pode ser mudado? Olha, pensem antes de responder. Não pode ser mudado. Por que que não pode ser mudado? Espera aí, nós estamos falando da palavra destino e não de probabilidade. O destino pode ser mudado? Não pode ser mudado. Por que que não pode ser mudado? Porque o termo destino significa aquilo que será e não o que provavelmente pode ser. Certo? Então você não pode mudar o destino. Por exemplo, isso que o Micaes falou agora aqui. Ah, por exemplo, o cara é um drogado. O destino dele é morrer drogado. Não. O destino dele não é morrer drogado. O destino, há uma probabilidade de que ele pode morrer de overdose. Mas o destino dele será ele morrer drogado, se de fato ele morrer drogado. Se ele morrer drogado, e esse foi o destino dele, ele morreu drogado. Agora, caso, por exemplo, o cara vai para uma casa de recuperação, sei lá, se recupera, se converte, ele mudou o destino dele? Não, ele não mudou o destino nenhum. Agora, sim, ele está caminhando para o destino dele, que é outra, né? Mas é o destino ainda. Então, o destino é fatalidade. Não tem como mudar. Oi? Exatamente. Então, a própria definição de destino é isso. O destino é a fatalidade, é o que acontecerá de qualquer forma. Não tem como você mudar isso. Tá certo? Ninguém muda o destino. O máximo você faz escolhas que vão te levar àquele destino, mas não mudar ele. O destino é o destino. Aí a pessoa fala, mas o meu destino era, sei lá, morrer atropelado por um caminhão. Mas eu, aquele dia, não quis ir para a rua, então fiquei em casa, então mudei meu destino. Não, você não mudou destino nenhum, teu destino era ficar em casa. Entenderam? O destino não era morrer de caminhão, o destino, então, o pessoal assiste muito aí, De Volta para o Futuro, né, e depois querem aplicar isso na Bíblia. Ok? Então, destino não se muda, destino é fatalidade. Certo? Primeira questão, então. Destinar, determinar antecipadamente. Então, quando você destina algo, você está destinando aquilo antecipadamente. Então, destinar, o ato de destinar é isso. Eu vou destinar esse caderno para as mãos de uma pessoa lá. Eu vou destinar. Então, você colocou aquilo para um propósito. O destino daquilo, eu destinei isso para aquele propósito, ok? Isso é a aplicação de destinar, dar o destino a algo, a alguma coisa. Isso é o termo destinar. Predestinar, segundo o dicionário, eleger desde a eternidade, destinar para grandes coisas ou para determinado fim, destinar com antecedência, Por isso que o termo predestinar, você predestina algo antes de qualquer coisa. Assim como eu olho e falo assim, olha, esse caderno, eu vou predestinar ele para aquilo lá. Eu predestino ele. Então, o destino para aquilo lá. Ok? Estamos só definindo os termos. Alguém não concorda que predestinar é isso? Predestinar significa outra coisa? Quiser vir aqui na frente falar? O que pode significar predestinar? Estou falando da palavra, não estou falando de calvinismo aqui, por favor. O que pode significar outra coisa, predestinar, por exemplo? Vocês concordam que predestinar é isso? Você é o predestinar algo. Destinar. Eu predestino aquilo aquela coisa, ou aquela pessoa. Eleito, em quem recaiu a eleição, escolhido, predestinado. O termo eleito, foi escolhido. A Bíblia fala isso. Nós somos os eleitos, ou seja, nós fomos os escolhidos. A eleição recaiu sobre nós. A predestinação para a eleição recaiu sobre nós. Eleger, nomear por eleição, preferir um entre vários. Então, eleição vem dessas definições. Quando você vai eleger uma pessoa para um cargo, você escolhe ela entre outras. Ok? Então, nós estamos falando da definição dos termos. Agora, algumas frases com conceitos sobre o assunto. Algumas formas das pessoas entenderem predestinação, e eu destaquei pelo menos quatro formas que as pessoas definem predestinação. A predestinação se dá por meio da presciência de Deus. Deus predestina quem ele sabe de antemão que aceitará a Cristo. Então, presciência é o quê? Pré-consciência, pré-ciência, pré-conhecimento. Antes das coisas acontecer, Deus tem a presciência daquelas coisas. Ok? Pergunto, Deus sabe o dia exato que cada um de vocês vai dar o último suspiro nesse mundo? Sabe ou não sabe? Ou não sabe? Tem gente que fala que não. Que Deus não sabe. Que Deus, ele imagina assim. Deus tem uma imaginação, mas Deus não sabe. Alguém concorda com isso? Que Deus não sabe? Olha o medo da fogueira aí. Então, Deus sabe o dia exato da morte de cada um de nós, certo? Isso é presciência. Deus sabe os pecados que você vai cometer amanhã? Sabe. Todo o teu pensamento? Sabe. Desde quando ele sabe isso? Desde a eternidade. Antes de existir o fator tempo, antes da criação existir, Deus já sabia tudo o que você e eu faríamos. Certo? Beleza? Agora, vocês acham que a predestinação, então, vocês concordam com essa frase? Que a predestinação, ela se dá por meio da presciência. Então, como Deus sabe aqueles que irão crer em Cristo, ele predestina aqueles que irão crer, então. Se dá por meio da presciência. Vocês acham que é assim que funciona? Como Deus sabe quem vai crer, ele predestina aquelas pessoas para isso, essa é uma forma de entender. Depois a gente vai ver se isso aí é válido ou não. Outra forma, que temos dois destinos, um com Cristo e um sem Cristo. Nós temos dois destinos, e que somos nós que escolhemos qual desses destinos nós queremos. Ok? Então, assim, Deus predestinou, mas o cara pode não querer. Não é isso que fala? Que Deus predestinou a todos? Se Deus predestinou a todos para a salvação, significa então que você tem o destino que Deus escolheu, que é a salvação, e tem um outro destino, que é o cara que decide. Deus predestinou o cara para a salvação, e o cara fala, não quero o que Deus destinou para mim, e eu vou em busca daquilo que eu quero como destino para a minha vida. Certo? Essa é uma outra forma de entender também. Já vamos pôr à prova isso. Terceira forma, todas as pessoas terão a oportunidade de aceitar Jesus, independente de ouvir ou não do Evangelho. Essa é uma forma também de entender. Então, todas, de alguma forma, vão se encaixar também nessa segunda questão aí. Diante disso, terão a oportunidade de abraçar o destino que Deus predeterminou para eles, ou então escolher o destino que eles escolheram para si mesmo, uma vez apresentado o Evangelho. Uma outra forma de entender... A predestinação só entra em vigor após ele ser salvo em Cristo. Ou seja, todo esse assunto de predestinação só é válido quando está em Cristo. Antes disso, não existe isso. Então, uma vez que o cara está em Cristo, aí a predestinação entra em cena. Aí Deus, então, predestina o cara, porque o cara agora está em Cristo. Essa também é uma forma de entender. Essa primeira aqui que a gente falou, que a predestinação se dá por meio da presciência, isso é o que mais tem. Se você vai no YouTube, lá você vê lá o Silas Malafaia, você vê aquele pastor Marcinho, acho que é, Lucinho, acho que é o nome, né? Também falando sobre presciência, que a predestinação se dá por meio da presciência. Guarde essas frases que a gente vai chegar lá. É, vamos lá, então, críticas ao livre-arbítrio. Não estou defendendo isso, estou falando que são frases, conceitos que se tem sobre a predestinação, que a gente ouve muito aí. Quando se trata de falar sobre predestinação, você vai no YouTube lá, coloca lá, debate e predestinação. Isso aqui são as frases mais usadas. São as argumentações mais usadas. Já falei que alguns camaradas que usam isso aí. Então, vamos lá. Críticas ao livre-arbítrio. Todas essas críticas que eu estou colocando aqui, tanto ao livre-arbítrio quanto à predestinação, são críticas de pessoas que mandaram para mim, e algumas críticas eu extraí do debate que eu tive em 2012. Novembro de 2012, eu tive um debate na comunidade, foi sei lá quantos mil posts lá, e foi disso ali que eu extraí um pouco do que está aqui. E algumas perguntas o pessoal me mandou por e-mail. Primeira crítica: não existe a palavra livre-arbítrio nas Escrituras. Primeira crítica. Segunda crítica: o que ocorre com as pessoas que morrem sem nunca ter ouvido o Evangelho? Elas tiveram escolha de ir para o inferno? O que vocês acham? Vamos voltar para Adão aqui, para o desgramado. O infeliz aqui colocou todo mundo no caminho para o réu. Eu vou colocar o 666 aqui. Vou colocar um pentagrama aqui também. Nem sei fazer pentagrama. Então, nasceram nessa condição, renunciaram à revelação e estão caminhando para o inferno. Sem o sacrifício, não há remissão de pecados. Então, tiveram escolha de ir para o inferno? De certa forma, sim. Certo? Escolheram. É uma crítica. Então, a resposta é sim. Cecílio fala isso. Todo mundo que vai para o inferno vai porque quer ir para o inferno. Querem ir para o inferno. Renunciaram à revelação natural, se entregaram para o pecado, estão indo para o inferno, nasceram no pecado por causa de Adão e querem ir para o inferno. Todos nós queríamos ir para o inferno, mesmo que a gente não soubesse disso. A gente estava querendo ir para o inferno. O inferno, uma vez eu escrevi uma frase, tendo C.S. Lewis em mente, que é isso. O que as pessoas querem? Um mundo sem Deus, sem dogmas, sem regras. O que o inferno é? É um mundo sem Deus, sem dogmas, sem regras. Então, é esse lugar que você quer. Então, está aí. Esse lugar existe. Se chama inferno. Seja bem-vindo. Uma outra pergunta com relação ao livre-arbítrio. Quem define o dia da morte de uma pessoa? Deus ou a sorte? Ou azar também, né? Quem define? Quem define quem vive e quem morre? Se é o homem que tem o arbítrio e a escolha, quem que define o dia que cada um morre? Por exemplo, o Gustavo foi se jogar de cima de um prédio. Quando ele se jogou, uma mão segurou ele. Ele ficou pendurado assim. Ele olhou para trás, não via nada. Só a camiseta dele ficava e puxou ele de volta. E falou para ele assim, ele ouviu uma voz dizendo assim, desce, vai até uma cela. Ele desceu numa cela, tinha um grupo de 4 homens orando por ele lá dentro. E ele se converteu. E hoje ele é pastor lá no Paraguai. Qual foi a escolha do Gustavo? Se suicidar. Por que ele não morreu? foi por sorte, cagada, um anjo passou por lá e se enroscou na camiseta dele ali. Meu pai morreu assassinado com 5 tiros. Foi azar do coitado ou foi porque Deus permitiu? Quantas pessoas nós sabemos de, que levam tiros e outras coisas mais aí e não morrem? Por que, que tem pessoas que morrem e tem pessoas que não morrem? Sorte ou Deus? Quem acha que é sorte? Que Deus não tem nada a ver com isso. E quem acha que é Deus que permite? E no caso dos suicidas, quem tenta se suicidar e não consegue? Por que, que não conseguiu? Porque é burro, não sabe se matar direito? Porque é burro, nem se matar não presta. Ah, você está perguntando o que acontece com um suicida? Eu olho o suicídio como duas formas. E é muito difícil definir isso, na verdade. Porque há níveis de doença emocional que levam o indivíduo a se suicidar. Entendeu? É, então, assim, se é uma questão de doença, assim como o câncer mata uma pessoa por causa da doença, uma doença no emocional que pode levar uma pessoa ao suicídio, por exemplo, a tal da esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença terrível, que muita gente se mata por causa dela. E aí, assim, um cristão em Cristo, um cara realmente em Cristo, pode vir a se suicidar? Olha, a gente já ouviu falar de casos de pessoas que se suicidaram porque tinham uma depressão crônica. Aí entra a questão, sorte ou Deus? Por que, que se suicidou? Por que, que Deus permitiu? Não sei, não tenho resposta para isso. Foi para o inferno? Aí já não posso falar. A priori, os suicidas não são salvos, mas eu não sei, olhando para essa questão assim de doença, porque quem já teve depressão, quem já teve síndrome de pânico, sabe do que eu estou falando, né? De que você passa perto de realmente acabar com a sua vida. Mas, assim, o que eu entendo é que, mesmo um suicida, ele não tem o poder sobre essa decisão de acabar com a sua vida. Deus pode intervir e ele não morrer. Eu sei de uma mulher que tomou lá ácido sulfúrico, né? Tomou lá ácido sulfúrico para morrer lá, cara, só se lascou, queimou tudo e não morreu. Se lascou e não morreu. Então, eu não sei dizer quanto a isso. Como fica, ainda quanto às críticas ao livre-arbítrio, como fica o caso de Maria? Maria teve a escolha de ser mãe de Jesus? O que vocês acham? Não. Deus, o que foi aquilo? Um ato soberano da parte de Deus. Deus chegou, essa aqui vai ser a mãe e pronto. Vai ser por meio dela. O apóstolo Paulo teve escolha? Deus chega, Jesus chega, se revela a Paulo e fala assim, agora você vai lá para aquele lugar e fica lá esperando lá. Eles vão para lá, Deus pega Ananias, Deus pega e chega e fala assim, vai lá, fala com ele, esse cara eu tenho uma grande obra para fazer na vida dele, eu vou usar ele para pregar para as nações, para os gentios. E por aí segue. Jeremias fala assim, lá desde o ventre eu já te separei como profeta para as nações. José e outros, e aí continua. O próprio Judas teve escolha, destinado para a perdição. Bom, aí tem mais outras coisinhas aqui que não vale a pena, assim, mas críticas à predestinação. Se sou predestinado, não preciso me afastar do pecado. Eu ouço muito isso. Ah, se eu sou predestinado, e aí entra mesmo a questão da graça. Se é graça, então vou para a galera. Se sou predestinado, a mesma coisa. Não preciso me afastar do pecado. Como resposta a isto, é Romanos 6. Quando Paulo fala lá que uma vez livres do pecado, não vivemos mais na praticidade dele. Paulo argumenta que para aquele que nós nos oferecemos para servir, esse se torna nosso Senhor. Certo? Então, ou seja, se você é um predestinado para a salvação e você se oferece para o pecado, o que isso significa na prática? Que você é o quê? Que você continua aqui, ó. Você não morreu ainda. Amém? Se eu fui predestinado para a salvação, então, de alguma forma, eu vou ser salvo de, né, de qualquer forma, então eu vou para a galera. Se eu for para a galera, não é interessante isso? Olha, eu só permaneço em Deus se a salvação depender de mim. O raciocínio para mim é esse, não é? Então, ele tá dizendo, em outras palavras, que eu só permaneço em Cristo se a salvação depende de mim, da minha escolha. Se é Deus quem fez essa escolha por mim, então eu vou pecar. Para que eu vou me santificar? O que, em outras palavras, também ele está dizendo uma segunda informação aí. Qual que é a segunda informação que ele está dizendo aí? Porque ele parte de um princípio, que se ele é predestinado, então ele não precisa se santificar. Então ele está dizendo que a santificação para ele só tem sentido se a salvação depende dele. Mas tem uma segunda coisa também, que ele está procurando aí, e está dizendo, e está claro isso. O que, que ele está dizendo? Que se depende dele, a salvação depende das obras. Então, para que, que ele vai se santificar, se a salvação não é pelas obras? Ou seja, ele só permanece crendo se a salvação é pelas obras. Entendeu? Eu só permaneço crendo, só permaneço vivendo uma vida de santificação, se a santificação me garante a salvação. Então, a santificação não é um resultado de um homem salvo. A santificação é o que leva a ser salvo, e não o contrário. E a Bíblia está dizendo o contrário, que por você ser salvo, você vive uma vida de santificação, e não você é salvo porque vive uma vida de santificação. Não, você pode inverter o processo. Isso é claro para vocês ou não? É confuso? Ou é a mesma coisa? Eu acho que não. Porque uma coisa vai garantir a salvação, a outra é uma garantia de ser salvo. Entendeu? Ou não? Vocês estão tudo com umas caras de ponto de interrogação aí? Por exemplo, para ser salvo, eu preciso me santificar, eu preciso praticar obras, então. É isso. É, ou seja, Deus me salvou quando eu era um pecador, certo? Um pecador. Ele me salvou quando eu era um pecador. E agora, para eu continuar sendo salvo, eu não posso mais pecar. Tenho que viver uma vida de santificação. Ou seja, se eu peco, é como se eu estivesse voltando novamente aqui, ó, toda vez aqui. Ó. Vou falar de novo. A santificação é um processo que só compete a quem é salvo. Somente aquele que está salvo pode viver uma vida de santificação. Porque para ele ser santo, ele precisa ser santificado. Desculpa, para ser santo, ele precisa ser salvo. Ele precisa morrer para esse mundo, renascer em Cristo. Uma vez que ele está em Cristo, ele é santo. E aí, por ele ser santo, ele vive uma vida de praticidade e santificação. Mas se ele não tem essa consciência, ele não é salvo. Então, mas daí aí a questão é a seguinte, aonde entra o papel do Espírito Santo nisso? Porque se o Espírito Santo habita em mim, ele é... Pum. Pelo menos eu, quando eu me converti, foi automática a consciência do pecado na minha vida. Automático. Por isso que esse negócio de vem para Jesus, né? Vem do jeito que você está. Eu, caramba, não existe isso nas Escrituras, vem do jeito que você está. A Bíblia é muito bem clara. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. A gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender. Então, a primeira evidência de que o Espírito Santo está realmente se revelando a mim é o convencimento do pecado. É quando eu sou convencido do pecado. Uma vez que o Espírito Santo vem habitar na minha vida, que eu fui regenerado, aí vai entrar uma outra área da soteriologia a respeito da salvação, que é a regeneração. O que, que a regeneração significa? Que eu fui recriado novamente. Gerado. Regenerado. Eu fui novamente recriado em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala, portanto, eu sou uma nova criatura. Uma nova criatura. O que significa? Que aquele cara velho morreu, agora eu sou novo. Esse cara, então, que é novo, agora vive um processo de santificação. Aí, então, quando ele fala assim, ah, mas se é Deus quem me escolhe, então eu não vou me santificar mais. O que ele está dizendo com isso? Que ele não foi regenerado, porque é impossível que o homem que foi regenerado não viva uma vida de santificação. Estão entendendo o que eu quis dizer? É da natureza dele. É da natureza do homem que foi regenerado, que nasceu de novo da água e do Espírito, é da natureza dele que ele viva uma vida de busca por santificação. Não é da natureza, o contrário. O cara primeiro viver uma vida de santificação, sendo que Paulo está deixando claro que todos estão inseridos aqui. Ele não vive isso daqui. Antes de ser salvo, ele só vive a praticidade da santificação quando ele se torna santo. Só pode viver em santificação quem é santo. E antes de Cristo, ninguém é santo. Só somos santos nele. Entenderam? Não serve para nada. Não significa nada. Quando o cara fala assim, ah, então não vou viver uma vida de santificação, ele está dizendo, então, que a salvação dele depende da santificação. E não é verdade. Ele é salvo primeiro, por isso vive uma vida de santificação. Se ele fala que não vai viver uma vida de santificação, significa que ele não é salvo. Exatamente. Tiago, ele fala bem claro, fé sem obras é morta. E eu creio nisso mesmo. Que todo aquele que tem fé, pratica uma vida de obras. Senão, não tem fé. A fé sem obras é morta. Também tem o contrário. O cara que diz que crê, mas a vida dele não tem mudança, não tem obras, não tem frutos, também não é nascido de novo. Desviado é diferente de apostasia. Desviado pode acontecer de você estar vivendo um tempo assim, sei lá, aconteceu alguma coisa, você viveu desviado. Apostasia é diferente. Apostasia é o cara que chuta o balde mesmo. Entendeu? Como o Douglas falou, o Douglas tentou até apostatar. O que acontecia? Na rua, para todo mundo, ele dizia, sou ateu, não creio em Deus, tal. Chegava em casa, pegava o ursinho Plim Plom, abraçava o ursinho Plim Plom e orava. Eu também teve uma época que eu fiquei mais ou menos uns 2 anos fora da igreja, antes de eu casar, e a mesma coisa. Saía, quando eu chegava em casa, dobrava meu joelho lá na cama, chorava, pedia, Deus, tem misericórdia da minha vida. Isso é diferente. Então, eu acho que o desviado é esse cara assim, que ele não está na igreja, mas ele tem consciência de Deus, ele crê em Cristo, né? Ele sabe que está errado, ele precisa voltar. Agora, tem esses caras que a gente chama de desviado, que o cara está nem aí para nada, né, cara? Lasque-se Deus. É, esse segundo caso nunca esteve, já chegamos lá. Outra perguntinha bem interessante. Se somos predestinados, o porquê do id e pregar o evangelho a toda criatura? Se somos predestinados, para que pregar o evangelho? Primeira pergunta que fazem é essa. Boa noite. Eu creio o seguinte, é porque, na verdade, a gente não sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Então, nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Certo. É isso aí. Senão, nós teríamos que receber da parte de Deus uma listinha, olha, esses são os eleitos, moram em tal rua, tal, né? Vão lá e pregam o evangelho só para esses, certo? Então, uma resposta é essa. Tá certo? Uma resposta é essa. Como é que eu não vou pregar? Não sei quem é predestinado e quem não é, não sei quem são os eleitos e quem não é. Mas olha o que diz lá Paulo, lá no capítulo 10, versículos 14 e 15 e o versículo 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aí o versículo... versículo 16, 17 pode ser. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem por meio do quê? Pela pregação. E a pregação... pela palavra de Cristo. Amém? Então, por que, que tem que pregar o evangelho? Porque é o evangelho que salva o cara. Senão, Deus poderia a qualquer momento falar assim, seguinte, galera, esses daqui vão ser salvos, o resto vai tudo para a casa do capeta. Mas não é assim que Deus determinou. Deus determinou que a salvação é por meio do evangelho, ou seja, por meio de Cristo. Como que a pessoa vai crer em Cristo se o evangelho não for pregado? Daí a pessoa vai dizer assim, mas então para que pregar o evangelho se foi predestinado? Mas o que foi predestinado? O que foi predestinado? Foi predestinado que você vai ser salvo por meio de quem? De Cristo. E como é que você vai ser salvo por meio de Cristo se eu não pregar o evangelho para você? Ou seja, nós temos... aí que precisa pregar o evangelho mesmo. Aí mais do que nunca que eu preciso pregar o evangelho. Porque se o cara foi predestinado à salvação e somente será salvo por meio... do evangelho, então ele precisa ouvir do evangelho para ser salvo, senão não tem sentido, senão não precisa do evangelho. A salvação se dá por meio daquele que crê no Evangelho, em Cristo Jesus. Daí, para mim, fica uma situação muito confortável, falando bem sério. Antigamente, quando eu saía a pregar o Evangelho, eu pregava o Evangelho para os caras assim, e os caras não criam. Eu ficava muito frustrado. Nossa, cara, por que esses caras não criam? O problema está em mim, só pode. Não consegui convencer o cara do Evangelho. Não consegui. Eu ficava muito mal, ficava horrível por causa disso. Ficava frustrado, me sentia péssimo. Depois que eu passei a crer na doutrina da predestinação, para mim a coisa ficou mais ou menos assim. Eu prego o Evangelho. E eu sei que o papel de convencer o camarada é do Espírito Santo, não é meu. Se o cara crer em Cristo, amém. Se ele não crer em Cristo, não é o meu departamento. Não pertence a mim. Eu sei que Deus age de misericórdia para quem ele desejar. Eu não sei quem são os eleitos. Eu prego o Evangelho para todo mundo. Não sei quem são os eleitos. Mas eu sei que todo aquele que é eleito irá crer por meio da eleição. Porque vai encontrar graça de crer, assim como Lídia encontrou. Lídia, não é isso que o texto estava falando lá? Que Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela compreendesse as Escrituras. E essa outra frasezinha? Deus endureceu porque sabia que eles endureceriam. Alguém concorda com isso? Que Deus endureceu o coração de Faraó porque Deus sabia que, na verdade, Faraó ia ficar com o coração durinho, durinho. Tem cabimento ou não? Senão não vou nem responder isso aqui. Não tem cabimento, certo? Eu não creio na predestinação porque não sou um robô. O que isso significa? A ideia de que eu sou um robô é de que. O que significa isso? Pré-determinismo. Não é predestinação. Certo? Pré-determinismo. Sabe como é que Calvino ele fala, eu não queria falar de calvinismo, mas só vou dar um exemplo de como Calvino ele chama essa questão da salvação. Ele chama graça irresistível. Lá nos 5 pontos do calvinismo, um dos pontos é isso, graça irresistível. O que é graça irresistível? É mais ou menos quando uma pessoa tenta seduzir outra pessoa. Aquela pessoa é irresistível, não tem como você resistir a ela. Obviamente há uma questão de que você quer aquilo. Tá certo? Ninguém é salvo porque não quer. Eu não quero ser salvo, mas Deus vai lá me salvar. Não existe isso. Toda pessoa que é salva em Cristo, é atraída pela graça, ela quer isso, de certa forma. Porque ela encontra na frente dela uma graça que é irresistível. Ela não consegue resistir a isso. Tá entendendo? É como uma sedução. Calvino ele fala isso. É tipo uma sedução mesmo. Deus nos seduz por meio da sua graça e nós, então, entregamos nossas vidas por meio dessa graça irresistível. Outra crítica que trouxeram para mim por e-mail foi: se somos predestinados, onde fica a responsabilidade pessoal? Aonde fica? Se nós somos predestinados, como que Deus vai condenar o homem? Se alguns são salvos, a partir de qual princípio que Deus, então, condena aqueles que não são salvos? Exatamente, por causa disso aqui. Ó. Lembra o que Paulo falou? Deus tem misericórdia de quem eu quero. Eu terei misericórdia de quem eu quero. Não foi isso que a Escritura falou? Não estou dizendo eu. Estou dizendo que não foi isso que as Escrituras falaram? Esse é um ponto que está aqui. Vamos lá, ao famoso texto de João 3,16. O famoso texto arminiano do livre-arbítrio. Deus amou o mundo de tal maneira... Como é que Deus amou o mundo? O texto está dizendo o quê? Qual foi a forma como Deus amou o mundo? Enviando Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, Deus amou o mundo por meio de Cristo, dizendo que aquele que crer em Cristo será salvo. Pergunto, Deus amou o cara, os egípcios, isso foi antes de Cristo. Deus amou aquelas pessoas lá que nunca ouviram falar do Evangelho? Amaram, mas essas pessoas nunca tiveram contato do Evangelho. Certo, mas volta a perguntar. Eu estou falando que Deus amou. Olha o amor de Deus. Olha o amor de Deus. Olha o amor de Deus. Eu amo você. E eu criei um sistema de salvação, o qual eu, que você nunca vai ter acesso. E você vai morrer sem ter acesso a essa forma como eu te amei. Que eu sei que Deus me amou. Eu sei, eu creio em Cristo. Isso eu não tenho dúvida. Eu creio em Cristo. Eu estou dizendo do ponto de vista de Deus. Deus amou, não nós para com Ele. Estou dizendo assim, Deus amou o mundo. De tal maneira, a forma como Deus amou o mundo foi para entregar seu Filho. Ou seja, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu amei o Pipe e enviei Cristo para morrer por ele. E eu creio em Cristo. Por isso o amor de Deus tem sentido para mim. Porque eu sou salvo. Agora, o amor de Deus não tem sentido nenhum para pessoas que nunca ouviram do Evangelho. Entendeu? Deus não amou essa pessoa, porque essa pessoa não recebeu o Evangelho. Não sei se estou entendendo. Deus ama aqueles que ele deu o filho dele para morrer na cruz. Certo? Se Deus deu o filho dele, se Deus me amou, eu creio em Cristo. Olha só, olha o que o versículo está dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Foi a forma como Deus amou o mundo. Dando o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A forma como Deus amou o mundo é para aqueles que creem. Ah, mas eu acredito mesmo nisso. Se você, na hora que vai morrer, você confessa teu pecado, Deus te amou. Agora, se você não conhece o Evangelho e você morre sem o Evangelho, Deus te amou? Como? Não, gente, peraí. Deus amou o mundo. Qual foi a forma como Deus amou o mundo? De Cristo, certo? Se você não crê em Cristo, nunca ouviu falar do Cristo? Nunca ouviu falar do Cristo? Como é que culpa da igreja? Então Deus amou o mundo de uma maneira que condicionou que somente o amor seria conhecido por meio da igreja. Então a igreja, Deus não vai amar o mundo se a igreja não fizer o papel dela. Eu amei a Ju de tal forma que eu fiz isso pela Ju. Entendeu? A Ju vai ser salva porque ela crê no evangelho que eu fiz por ela. Agora, se o coitado do Kelvin nunca ouviu falar do evangelho, eu amei o Kelvin de uma maneira que eu dei um evangelho para ele, que ele nunca ouviu falar, e vai morrer sem nunca ouvir falar. E eu amei ele dessa forma. Não, não é que não é literal. O versículo está dizendo. É o próprio versículo que está se auto-explicando. Eu vou desenhar para vocês, que só desenhando. Amor, o amor de Deus está apontando para uma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que aquele que crer tenha a vida eterna. Ah, mas aí você não tem dúvida na altura do campeonato que quem morreu antes de Cristo foi para o inferno? Lógico que foi. Não tinha sacrifício, acabei de falar para vocês isso. Como é que é ser salvo sem o sacrifício? Não, ela está dizendo daqueles que morreram sem fora de Israel, né? Fora de Israel, está dizendo. É, fora de Israel, porque não tinha remissão de pecados. É isso. É, todos os gentios que morreram antes de Cristo foram enviados para o inferno. Aí os judeus convertidos ao cristianismo, ao judaísmo, talvez tenham sido salvos por causa do sacrifício. Mas os que estavam fora do judaísmo, todos eles morreram, foram para o inferno. E assim como hoje, todos aqueles que morrem fora do evangelho, que não conhecem o evangelho, são condenados ao inferno. Os que morreram antes, Pedro fala que Jesus desceu ao Hades e levou o cativo aqueles que haviam morrido nos tempos de Noé. Segundo as escrituras, segundo alguns livros apócrifos, Jesus, quando morre, ele desce ao Hades e tira lá do Hades alguns homens que haviam morrido antes de Noé. Forte isso. Então, assim, irmão, só para colocar um pouco de debate mais sobre predestinação e não, eu gostaria de compartilhar com os irmãos lá em 1 João 2, do versículo 1 ao 2. Na minha versão está revista atualizada, tá? João fala assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, ele estava falando para o povo, mandando uma carta para o povo, e falando do mundo inteiro que está em volta. Agora é com vocês. Aquela parte que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, eu acho que só está incluso naquela palavra mundo. Se a gente substituísse aquela palavra mundo por Cristo, de novo, lá, repetindo duas vezes, Deus amou o mundo que está em Cristo. Quem não está no mundo, que o mundo é Cristo, na verdade nem insere naquele amor de Cristo. Entendeu? Eu entendi isso que você queria dizer, né? É, exatamente. Deixa eu só, respondendo essa questão que foi levantada aqui também, vamos, uma outra coisa, ó. O texto de 1 Timóteo 2,4. Olha, isso defendendo a questão do livre-arbítrio agora. Ó, deixa eu ver aqui. Isto é bom e aceitável, versículo 3, vou ler. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, olhando para esse texto, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Ok? Certo? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Lendo esse texto, literalmente é isso. Agora, abram suas Bíblias comigo em 1 João 5,14. Que é isso, ele também falou lá de 1 João agora, né? 1 João 5,14. Então, vamos ler lá. Pera aí, antes de tudo aqui, ó. Qual é a vontade de Deus? Que todos os homens, todos, né? Todos sejam salvos. Correto? Essa é a vontade de Deus. Que todos sejam salvos. 1 João 5,14, quem pode ler? Amém. Olhando esse texto de modo literal, então. Se nós pedimos qualquer coisa para Deus, segundo a vontade dele, ele vo-lo dará. Então eu vou orar pelo meu irmão, porque segundo a vontade de Deus, ele quer que todos sejam salvos. E a vontade de Deus é que meu irmão seja salvo. Significa que se eu orar por Deus, se eu orar pelo meu irmão, segundo 1 João 5, 5:14, é a vontade de Deus. Se eu orar segundo a vontade de Deus, Deus vai conceder. E aí? Quando você ora para uma pessoa, essa pessoa tem que se converter, então. Porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos? Não, não é isso que esse 2:14 está dizendo. Está dizendo que se você orar segundo a vontade de Deus, ele vai te atender. Ah, mas Deus vai só ouvir? Você vai orar segundo a vontade de Deus? Ah, tá bom, escutei, pronto. É isso que vocês acham? Não é. Você não vai pregar o evangelho. Você vai orar. Você vai orar segundo. Você vai orar segundo a vontade de Deus. E segundo a vontade de Deus, a Bíblia está dizendo o seguinte do texto: quando você ora segundo a vontade de Deus, Deus atende. Aqui, ó, 5:14, cadê? Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Olha só. O que está dizendo, então? Que se eu orar pedindo a conversão de uma pessoa, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, então aquela pessoa vai ser salva. Porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Mas é Deus que vai conceder, gente. Não é a pessoa, não tem livre-arbítrio de pessoa nenhuma nesse texto aí. É a vontade de Deus. O texto está falando lá no versículo 7, olha, cadê o versículo 15? Ó. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É certeza que se você orar segundo a vontade de Deus, aquilo vai ser atendido. Não importa o livre-arbítrio do cara. Não tem nada a ver. É a vontade dele que aquilo aconteça. Estão entendendo? Não, lógico. Claro, por isso que é oração, né? Você ora pedindo a Deus, por isso é oração. Oração é para Deus. Você não ora para as pessoas, você ora para Deus. Você ora pedindo a Deus pela salvação de uma pessoa. Deus quer salvar a todo mundo. É a vontade de Deus que todos sejam salvos. Se você ora pela salvação de alguém, e é a vontade de Deus que todos sejam salvos, e a Bíblia está dizendo que se você ora segundo a vontade dele, ele te escuta e te atende, então aquela pessoa tem que se converter. Fala, Douglas. É, quanto a essa parte de orar pelas pessoas serem salvas, tem uma parte de Êxodo 10, que fala do faraó. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes, pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda essa vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Ele está falando sobre o pecado. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. O Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. Daí, tipo, essa parte, assim, eu fico pensando, cara, se o faraó vai lá, pede, tipo, fala que pecou contra Deus, pede perdão, e depois Deus endurece o coração do faraó, sabe? Eu que pergunto. Quem que endureceu o coração de faraó? Deus. Quem que endurece o coração dos caras para que não creiam? Forte isso. Sim. Quem que prepara a terra para receber? Deus. Deus precisa preparar o teu coração para você receber a semente. Senão, nasce na pedra, morre, porque não tem raiz. Você cai na pedra os pássaros comem, a Bíblia fala que são os demônios. Não cria raiz, morre. Só na terra boa. Terra boa é a terra que alguém prepara. Credo, irmã? Tá assistindo Supernatural? Como é que não é aquela... Os demônios não sabem quem são os eleitos. Os anjos, talvez. Provavelmente. Provavelmente. Só vamos continuando ali. Então, vocês entenderam essa questão? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas vocês entenderam que o evangelho foi que a salvação foi, e o amor de Deus foi delimitado pelo evangelho? E é uma questão muito complicada isso. Porque, olha só, vamos falar de um todo geral. Todos pecaram, certo? Revelação especial. Deus se revela aos que não queriam encontrá-lo. Ok? Deus quer que todos sejam salvos. Quem são esses todos? Aqueles a quem ele se revela. Porque se Deus quer que todos sejam salvos, por que que Deus não se revela para todos? Você vai responder essa pergunta primeiro. Se Deus quer que todos sejam salvos, por que que Deus não se revela para todos? Por que que Deus não age de misericórdia para com todos? Mateus 9:36-38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peço, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Por isso que eu acho, se tem gente que está morrendo porque não sabe de Cristo, a culpa é da igreja que não está mandando. A seara é grande. Ore a Deus para que levante. Para quem que ele pediu? Para quem que você tem que orar? Para Deus. Quem que levanta, então? Deus, só que você não pode recusar a obra. Você não pode... Entendeu? Não, Deus... Todo mundo aqui tem um chamado. E tá todo mundo cansado de saber por que, que a igreja às vezes não amadurece, não vai para frente e não cresce. Por quê? Porque tem um monte de gente aqui que não está respondendo seu chamado. Mas o que, que isso tem a ver com o texto? Vamos isso tem a ver com esquecendo o texto, a experiência. Que é da vontade de Deus. Deus, deu, Deus já salvou vocês, deu dons espirituais para vocês e vocês não estão usando. Não, mas espera aí, voltando para Mateus. Voltando para Mateus, Esther. Olha só. Voltando para Mateus. Deus quer que você ore. Deus não, Jesus falou assim: a seara é grande, ore para que Deus levante ceifeiros. Quem que levanta os ceifeiros? Deus. Se o cara vai atender, daí já é uma outra questão. Agora, veja só. Vamos avançar ali que a gente vai chegar lá. Eu só estou só jogando as pimentas aqui para arder mesmo na ferida. Vamos lá. Conclusões sobre falsos conceitos acerca do termo. Vai lá, três pontos só para encerrar o que está escrito aqui. Depois a gente pode continuar um pouco mais conversando aqui. São 9:18. Vamos lá. Conclusões sobre falsos conceitos acerca do termo. Aqueles que propõem que Deus predestinou a todos a salvação, ou seja, daí entra naquele versículo lá, que é da vontade de Deus, que todos sejam salvos, certo? Então, Deus predestinou todo mundo para a salvação? Voltou lá pro, de novo? Lá. Porque eu digo, não, o mundo não é o conceito que a gente tem de mundo. Tanto é que você vê muitas pessoas que não tem nada a ver com Deus falar, não, todos somos filhos de Deus. Mas partindo desse pressuposto que a gente está conversando aqui, não é. É isso que eu estava falando, não estou... Certeza, não tenho dúvida, que não são todos que são filhos de Deus. Só é filho de Deus quem está em Cristo, fora de Cristo não são. Sim. Oração é opção. Oração não é predeterminismo. Lembra que eu falei sobre predeterminismo? Sim, lógico. Deus não obriga ninguém a orar. Oração é uma escolha. Isso não tem nada a ver com predestinação. Oração é uma escolha que cada um de nós fazemos todos os dias. Tem gente que ora pouco, então eu posso dizer, ah, eu não oro, não, eu oro pouco porque Deus não quer que eu ore. Isso não existe nas Escrituras. Esse é um papel da responsabilidade humana. Orar, buscar santificação, ler as Escrituras, estar em comunhão, não falar mal dos outros, sei lá, dar o dízimo, a parte mais importante da vida cristã, né? Estou brincando. Essas são responsabilidades distribuídas, e que isso não tem nada a ver com a questão da predestinação que nós estamos falando. Entendeu? Isso, uma pessoa não é salva pelo número de horas que ela ora por dia. Ela é salva por meio de Cristo. A questão do tempo que ela ora, se arrepende dos seus pecados, né, tá ali. Então, vocês creem que todos foram predestinados para a salvação? Certo? Olha lá. Aqueles que propõem que Deus predestinou a todos a salvação, mas só os que aceitam Jesus serão salvos, tem na própria definição da palavra destino ou predestino a sua refutação. Porque se foi predestinado à salvação, significa que ele vai ser salvo ou não vai? Vai, não tem jeito. Você está entendendo? Ah, não, mas o cara foi predestinado, todo mundo foi predestinado à salvação, mas o cara vai para o inferno. Não tem como isso, isso são contradições de termos, gente. Você está entendendo o que é contradição de termos? Ou não? Vocês acham que não? Vamos lá. Alan, você foi predestinado para a salvação. Amém? Ou glórias. Mas o Alan falou que não quer saber. Ele vai para o inferno. Tem coerência isso? Por quê? Você foi predestinado para o quê? Ou foi predestinado para a salvação? Foi predestinado para o inferno, então. Exatamente. Por isso que o termo predestinação, para todos, é uma incoerência teológica. O termo está se contradizendo. Predestinou. É como se eu, um humano, mandasse lá pelo correio, né, uma carta para São Paulo. Eu mandei pelo correio essa carta. Eu predestinei aquela carta, que aquela carta ela vai chegar naquele endereço. E ela vai. Se eu que... Mas, logicamente, o correio pode falhar, não é? O correio pode falhar. Agora, Deus pode falhar nisso? Não, né? Aí não. Então, olha lá, continuando. Destino não pode ser mudado. Se alterarmos o destino, logo que foi alterado é de fato o destino. Ninguém pode ser destinado a algo que não é seu destino. É preferível, então, adotar a posição de Rob Bell, onde todos serão salvos sem exceção, porque o amor triunfará. É a posição de Rob Bell. Então, é preferível, então, nós crermos essa doutrina, chama-se universalismo? Universalismo, é. Rob Bell, ele crê nisso, que a predestinação é para todos. Aí entra aquele versículo que fala lá mesmo, Deus amou o mundo e tal, né? E tem textos na Bíblia que deixa até entender isso mesmo. Que o pecado já não existe, daí nós entramos naquela igreja lá, a igreja da crescendo em graça ali, né? Que o pecado não existe mais e que todos serão salvos mesmo. Rob Bell, ele fala isso, o inferno não existe. O inferno não existe, ninguém vai para o inferno. Né? Todos vão ser salvos. O amor triunfará. É Love Wins, o nome do livro que ele escreveu isso. É isso, então é preferível crer nisso. Então, realmente, daí tem sentido. Todos foram predestinados para a salvação. Por quê? Porque o inferno não existe e todos vão ser salvos no final das contas. Tá certo? Se todos foram predestinados para serem salvos, então Rob Bell está corretíssimo. Porém, quando você opta pela postura de que aqueles que morrem sem Cristo vão para o inferno, em outras palavras, você está dizendo que este era o destino deles. Caso contrário, é então necessário mudar o significado do termo destino. Ok? Então, para a gente crer que a predestinação é para todos, nós temos que mudar o conceito de destino. E temos que mudar o conceito de predestino. E temos que mudar o conceito de eleição. Um eleito é eleito. Ah, eu não quero ser eleito. Já era, meu filho. Você foi eleito. Eu não quero, mas você foi eleito. Você estava caminhando na direção do réu e Deus falou assim, esse não vai. Mas Deus tem que agir de misericórdia com todo mundo. Daí Paulo vem e fala assim, ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Endureço quem eu quero e amoleço quem eu quero. Volto a falar, gente, não, eu não inventei isso e nem quero inventar. Talvez a gente esteja tudo errado nisso aqui que a gente está falando. Mas daí é uma questão de cada um de vocês chegar a essa conclusão. Segundo ponto. Eu discuti esses dias com uma pessoa a respeito do termo do uso atemporal. A pessoa falou assim, ah, mas Deus é atemporal para negar a predestinação. Caio Fábio usou isso numa entrevista falando sobre predestinação, ele usou esse termo, que uma pessoa para discutir com ele sobre predestinação tem que ter conhecimento de física quântica. Eu, louco! Que chique, né, cara? Que chique, o homem está podendo mesmo. Tem que conhecer física quântica para você discutir sobre predestinação, porque ele usou daí o termo atemporal, né? Deus ele está fora do tempo. Então, olha só, quando você utiliza termos como predestinação, o termo pré não é atemporal. O que o termo atemporal significa? Que Deus está fora do tempo. Deus não está nem no ontem, nem no hoje e nem no amanhã. Deus está fora do tempo. Esse é o termo atemporal. A, quando vem, está fora. Não tempo. Deus não tem tempo. Certo? Esse é o sentido do termo. Então, quando você usa o termo predestinação, nem usa o termo atemporal, porque é pré. Então, Deus está colocando o fator tempo aqui. Paulo está colocando o fator tempo na discussão teológica. Então, não adianta nada você saber tudo de física quântica, porque você vai ter que lidar com uma conjugação no tempo aqui. Entendeu? Ah, tempo. Aí você tem que entrar numa dimensão. E aí não é só ter conhecimento de física quântica, você tem que entrar na própria dimensão da física quântica. Você tem que entrar na dimensão atemporal de Deus para discutir com Deus, então. Entendeu? Outras palavras, está dizendo que Deus é estático, Deus não tem tempo, Deus está lá, né? Deus está brincando de estátua. Agora, olha só, por isso o raciocínio de invocar o termo não se aplica no caso. A invocação do termo é uma forma que alguns tentam encontrar para dizer que, então, não houve de antemão a vontade soberana de Deus sobre todas as coisas. O termo atemporal em Deus diz tão somente que Deus está no ontem, no hoje e no amanhã, mas nada disso conclui que o ontem, o hoje e o amanhã não são frutos de sua soberana escolha sobre tudo e todos. Amém? Então, o termo atemporal só significa isso, que Deus está no ontem, no hoje e no amanhã. É só isso que significa. Que Deus está fora disso. Que Deus tem um conhecimento pleno de toda a história, de todos os tempos, já é em Deus. Deus não está sendo pego de surpresa. Oh, aquele cara pecou. É por isso que é problema você criar teologia ou doutrina em Gênesis, por exemplo. Né? Quando Deus chega para Adão, Adão, onde é que você está? Vocês acham mesmo que Deus não sabia onde Adão estava? Mas segundo Gênesis, Deus não sabia. Então eu vou criar uma doutrina. Ó, Deus não sabe todas as coisas. Eu posso fazer isso? Não posso. A mesma coisa quando ele pergunta para Caim. Caim, onde é que está Abel? Eu sou lá, eu sou guarda do meu irmão agora. Ignorante, né? Os caras são ousados, né? Então vocês entendem que o termo atemporal é uma furada? Ele não se aplica. Não se aplica. Infelizmente, o argumento do Caio Fábio foi muito infeliz. Não tem nada a ver com física quântica isso. Porque é pré-destino. É antes. Pré é antes. Não pode, não tem como, é pré. E a terceira e última, Deus predestinou por meio da presciência. Então, olha só. Deus não age segundo a sua presciência, gente. Deus não age segundo a sua presciência. Porque, o que eu quero dizer? Quando a gente propõe que Deus age segundo a sua presciência, o que nós estamos dizendo? Pensem comigo. Por exemplo, eu vou predestinar aquele cara para a salvação porque eu sei que ele vai aceitar Jesus. Esse é o termo mais usado. Quando a gente fala que Deus age segundo a sua presciência, nós estamos falando o seguinte, passado, presente, vou colocar juntos, futuro. Pré-ciência. É um conhecimento que se dá antes. Certo? Então, Deus sabe antes. Se eu digo que Deus age segundo a sua presciência, eu estou dizendo que primeiro vem o futuro, depois o presente e depois então o passado, que é onde Deus está e que ele age de trás para frente. Ou seja, toda a ação de Deus que se dá hoje, se dá por causa do futuro. Eu inverti o futuro. Então Deus agora é o futuro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ficou confusa a questão aí. Eu vou ler aqui que é melhor. A presciência diz somente que ele já sabe de antemão todas as coisas. Primeiro se invoca o futuro para dizer que o que Deus faz no presente se baseia no futuro. Então assim, eu sei que o... falei igual um gaúcho agora. Eu sei que se o Pipe for para aquele caminho, eu sei que o Pipe vai capotar o carro lá e vai, sei lá, morrer. Então, eu vou agir para que realmente o Pipe capote o carro e morra. É mais ou menos isso. Eu sei que o cara vai me aceitar. Então, eu vou agir para que alguma coisa aconteça e ele chegue lá e me aceite, entendeu? Isso é como se Deus agisse segundo a presciência. Ou seja, Deus está amarrado pela sua presciência. A presciência é somente isso. Deus já sabe de antemão. E tudo o que vai acontecer, acontece porque ele já sabe. Mas isso não tem nada a ver com Deus intervir segundo isso. Não sei se vocês estão me entendendo, está meio confuso. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Por exemplo... Para que orar se Deus já sabe? Para que orar se Deus já sabe? O que Deus sabe? Que você vai orar. Se você não orar, Deus não sabia de nada, então. O conhecimento que Deus tinha de que você ia orar nunca existiu. O conhecimento que Deus tem de que você vai orar é porque você vai orar. Ele sabe isso de antemão. Porque você vai orar. Mas eu não vou querer orar. Então o conhecimento que Deus tem é que você não vai querer orar. E não que você iria orar. Não, mas então eu decidi orar. Então o conhecimento que ele tem é que você não queria orar e agora decidiu orar de novo. Vocês estão entendendo? Deus não é pego de surpresa. Ela ia orar, ela vai orar. Não vai orar. Vai orar, não vai orar. Boa pergunta, olha que legal isso que a Esther falou. O cara ia morrer... E Deus falou que o cara ia morrer, aí veio um cara, orou, e Deus então decidiu que o cara não ia morrer. Certo? Pergunta. Deus sabia que o cara ia orar e que no final das contas o cara não ia morrer? Eu estou perguntando presciência. Viu o que está acontecendo? Nós estamos misturando presciência com o mover de Deus no presente. Presciência é o que Deus sabe de antemão. Oração é o que está acontecendo agora. Eu estou me relacionando com Deus agora. Deus já sabe, presciência, tudo que eu vou orar. Mas o que Deus sabe é que naquele dia Ele vai estar aqui comigo e eu vou estar orando com Ele. Isso é real também. Entendeu? Porque senão não tem por que orar. Se eu não orar, a presciência de Deus é que eu não vou orar. E se eu orar, a presciência de Deus é que Deus de antemão. Aí o termo atemporal faz sentido. Porque olha que legal o que é em Deus. Uma vez eu fiz esse desenho lá na Jocum, dando aula. Aí eles começaram a entender um pouco mais sobre essa questão da forma como Deus se move. Nós vemos a linha do tempo assim. Deus está aqui. Para Deus, o passado, o presente e o futuro estão aqui. Então, Deus aqui está vendo de antemão que eu vou orar. Deus está aqui vendo eu orar. E Deus está aqui vendo o fruto da minha oração, em ato. Isso é presciência. Isso é presciência, isso é presença, isso é futuro. Ou não. Ou tudo isso aqui é uma novidade. Tem teólogo que defende isso, gente, que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Predestinação. O próprio significado do termo, destinado por Deus à salvação. Significa, se eu fui destinado à salvação por Deus, a possibilidade do meu destino não for esse? Não. Eu tenho medo de perder a salvação? Não. Tenho medo de ir para o inferno? Não. Por quê? Eu fui predestinado à salvação. Como é que você sabe disso, Pipe? Porque eu creio em Cristo. Porque eu sou regenerado. Porque eu sou nascido de novo. E como é que você sabe que você é regenerado? Porque eu tenho minhas experiências com Deus, a transformação do meu caráter, a transformação da minha vida. Ah, mas e se você não for predestinado? Não tem como. Por causa da salvação. Eu sou santo em Cristo Jesus. Ah, mas e aquele cara que está lá vivendo a vida de pecado, lá e morre no pecado? E se ele fosse predestinado à salvação? Olha o termo errado. Contradição de termos. Não tem como um cara ser predestinado à salvação e não ser salvo. Porque ele foi predestinado à salvação. Qual foi a nossa escolha? O pecado. Ali está o livre-arbítrio. É mais ou menos assim. Um cara que quer se matar, pega um barco, vai lá, se joga lá no meio do Oceano Atlântico. Está lá, morrendo afogado, vai morrer. Essa foi a nossa escolha. A predestinação diz que vai lá, Deus é um salva-vida que aparece lá, persegue você até lá e vai lá e te salva. Você, eu não quero ser salvo. O cara te dá um soco na orelha, te desmaia e você acorda lá no hospital. Lá, e ele te salva. Perguntou. Aqui no Brasil, assim, se, agora não sei mais, mas até um tempo atrás, acho que acontece isso, né? Se uma pessoa tenta se suicidar, por lei, as pessoas tentam impedir, né? Ou seja, o cara não quer ser salvo, mas as pessoas vão lá e salvam. Não tem livre-arbítrio nesse sentido. Ninguém quer ser salvo. Essa é a questão. Todos estão escolheram o pecado, todos estão caminhando para o pecado. Deus, então, precisa intervir. Deus precisa se revelar. Aí, como acontece na situação de Lídia, Deus precisa abrir o meu entendimento para que eu compreenda. E uma vez compreendendo, aquilo se torna óbvio para mim e a salvação se torna praticidade. É, com essa questão de, digamos, livre-arbítrio, sim, tipo, eu não tenho base bíblica para falar isso, mas... Fica quieto. Não, brincando, mas, fala. Na minha opinião, eu acho que funciona da seguinte forma, assim, por exemplo, a pessoa, ela já é salva. A pessoa é salva, aí eu acredito que a pessoa, ela cabe a ela aceitar a vida que Deus dá para ela, tipo, aceitar com alegria ou aceitar, tipo, digamos, ou não aceitar, sabe? Mas tipo, essa não aceitação não implica na pessoa, tipo, não ser salva, sabe? Lembra o que a Esther falou agora, Esther, há pouco, a respeito daqueles que são salvos não podem perder a salvação, porque é meio óbvio, né? É a mesma coisa. Se você descobre que Deus te salvou, para mim é óbvio que eu quero isso. Como é que eu vou ser burro de não querer isso. Desculpa, burro não, porque os caras ficam bravos, eu chamo eles de burro. É, pouco inteligente, digamos assim. Tá, mas agora a questão do livre-arbítrio. Duas correntes, então. A corrente da Esther, que são aqueles, então, que escolheram, optaram pela salvação, mas não perdem a salvação. Certo? Beleza? Uma vez salvos, sempre salvos. O livre-arbítrio vem apenas até no momento do aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, ela tem a escolha de querer ser salva ou não querer. Certo? E uma vez que é salvo, não se perde. Ou então, como a maioria dos assembleianos, Deus é amor aí, que fala que não. Você tem o livre-arbítrio para escolher ser salvo e você continua tendo o livre-arbítrio para perder a salvação a qualquer momento. Certo? Porque o livre-arbítrio permanece. Você tem a escolha de querer ou não querer. Ok? Então, nós temos essas duas questões com relação à salvação. Para mim, Pipe, eu, Moá, eu creio nisso aqui. Por quê? Não era para ele estar vivo. No dia do parto da minha mãe, eu me enrolei no cordão umbilical, o médico falou, ou seu filho ou sua esposa. E eu estou aqui hoje. Por que eu não morri? Eu não creio que foi por sorte. Eu creio que foi por soberania da parte de Deus. Deus interveio. Pipe não vai morrer. Esse cabeção aí vai ser pastor. Eu vou salvar esse cara. Esse cara vai ser salvo. Falou, Volmir. Não, se ele falasse Volmir, daí eu ia querer no livre-arbítrio. Daí eu ia rejeitar a salvação. Tá certo? Então, eu creio nisso. Eu creio nisso. Aqui, quando eu cria nisso, eu vivia tendo crise de salvação na minha vida. Eu vivia em crise, vivia em incertezas. Porque por mais que a gente pode crer, como a Esther estava dizendo, que não se perde a salvação, existe uma opção também contrária a isso, que pode se perder. Por mais que talvez seja estúpido, né? O cara, quem vai ser o estúpido? Bom, é a mesma coisa aqui, quem vai ser o estúpido de crer que é predestinado e dizer, isso não é legal. Né? Agora, só com relação a essa questão do livre-arbítrio dentro da predestinação. Lembra que eu falei que não estou definindo predeterminismo? Predeterminismo diz, então, que tudo o que acontece, acontece segundo a vontade de Deus, inclusive os pecados. Então, Deus proíbe, por exemplo, o divórcio, mas Deus faz que as pessoas se divorciem por predeterminação da parte dele. Incoerente isso. Certo? Isso não existe nas Escrituras. Ok? E esse é o predeterminismo. A predestinação, não. Salvação. Dentro desse caminho que está te levando à salvação, aqui existem as suas escolhas diárias, pecados, desobediência, orar pouco, não sair pregar o evangelho, não atender o chamado, o ministério, não fazer desistir do ministério. Dentro disso está aqui, ó. Mas Deus jamais vai deixar você pular fora para cá. Douglas, eu não queria mais saber de Deus. Chegava em casa, a soberania de Deus, dobrava o joelhinho lá, Senhor. A graça de Deus o levava a orar. Entendeu? Então, dentro desse caminho que está te conduzindo à salvação eterna, há dentro dessa questão que é a predestinação, as escolhas diárias que nós fazemos todos os dias. Gastar tempo com meu filho, gastar tempo com a minha esposa, gastar tempo orando, gastar tempo lendo a Bíblia, isso é a responsabilidade de cada um. Essa é a parte que Deus não vai fazer. Mas qual é a parte que Deus vai fazer? A tua salvação. Você vai ser salvo, mesmo que você não queira. Não lembro da parada do não. Não, que tem, eu não lembro se é em Apocalipse que fala que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, parece-me que tem alguma coisa a ver com a salvação, tipo, que não tem perdão na realidade. O que, que seria essa blasfêmia? Esse texto de Hebreus 6 que fala isso. Eu já falo sobre Hebreus 6. O Marquinhos perguntou acerca da questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto que, quando ele fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele está tratando a questão de que os fariseus, Jesus tinha expulsado demônios de uma pessoa, e os fariseus dizem assim: este expulsa demônios em nome de Beelzebú, que é o chefe dos demônios. Falaram que Jesus tinha expulsado aqueles demônios em nome de Beelzebú. Jesus se vira para eles falando assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Qualquer coisa que vocês falarem contra mim será perdoado, mas aquilo que vocês falarem contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesse mundo, nem no mundo por vir. O que estava em questão ali? Os fariseus estavam dizendo que a obra do Espírito Santo era de Satanás. E isso não tem perdão. É a mesma coisa falar que a Gólgota tem uma igreja do capeta. Essas pessoas já é Elvis. Nós somos pedra de tropeço para a galera aí. Entendeu? Você falar que uma obra que pertence ao Espírito Santo é do diabo, é o diabo que está agindo, não o Espírito Santo, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado quando julga ministérios, quando julga algumas coisas. Eu já falei para alguns caras que vieram falar que eu sirvo o diabo, não sei, falar, meu irmão, você fica esperto aí, entendeu? O que você está falando aí. Olha como se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, aí é um problema teu. Olhando para Hebreus, lá o capítulo 6:4, né? Deixa eu ler Hebreus 6:4. Partindo do princípio. Impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. E expondo ao vitupério. Isso. Então, está dizendo ali, só para a gente esmiuçar o texto. Fala o quê? Os que foram uma vez o quê? Iluminados. Que mais? Os iluminates. Que mais? Provaram o dom celestial. Provaram o dom celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo, né? Participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Mas provaram os poderes do mundo vindouro. 5 coisas. Foram iluminados, provaram o dom celestial, participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e provaram os poderes do mundo vindouro. O que significa isso para vocês? Segundo aquela teoria de que salvação não se perde. Tem aquele texto que fala: Senhor, no seu nome realizamos milagres, fizemos curas. Então você vê aqui 3 coisas difíceis de dizerem que esse cara não era crente. O cara era profeta, profetizaram. Expulsaram demônios. E a outra coisa aqui, que para mim é o pior de tudo, fizeram milagres. E aqui está dizendo que tudo foi feito em nome de quem? De Jesus. Profetizaram, expulsaram demônios e fizeram milagres. Qual foi a resposta de Jesus? Não conheço vocês. Não sei quem são vocês. Não, mas não está afirmando, mas o nome está, mas o texto está dizendo, né? Está dizendo que fizeram. Ou seja, é possível fazer coisas como essas e sem conhecer a Cristo. Em nome dele, mas sem conhecer a ele de verdade. Aí um outro texto também que eu acho que para mim também é um texto chave com relação a responder o texto de Hebreus, é 1 João 2:19. Mas então você está dizendo que a salvação se perde. Então, esse cara era salvo e perdeu a salvação. Calma aí. 1 João 2, o quê? Leia alguém para mim. Deixa eu ler aqui melhor, né? Porque eu vou ter que ler aqui. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aí entra novamente aquilo que você falou. Não tem como perder a salvação. Não tem como sair. Se o cara saiu, é porque ele nunca foi. Só dando uma reforçada na questão do que você tinha falado lá a respeito da salvação. Também não creio na perda da salvação, é óbvio. Certo? Como explicar essa questão? O cara recebeu uma medida disso. De certa forma, um cara pode estar aqui dentro da igreja e ele pode participar, ele pode provar mesmo, ele pode receber uma certa iluminação, no sentido de entender até a coisa toda. Ele pode, de repente, provar realmente essa questão da salvação. Entra aquele cara que, de repente, ele passa pelo cristianismo, ele vive, de certa forma, uma experiência do que é essa experiência da vida cristã, né, de viver, sei lá, crendo que é salvo, participar, de certa forma, dos benefícios de se viver dentro da igreja, provar da palavra de Deus, provar também dos milagres. Eu tenho um amigo meu que Deus curou ele de uma doença instantânea, assim. Ele estava com problema no rim, uma dor desgramada, e a mãe dele chegou e orou por ele. Orou por ele na hora, pum. Saiu na hora a dor no rim ali. E esse cara é ateu. Provou, viu milagres. Então, eu creio assim, porque senão a gente vai ter que mudar de posição, então, anular o termo predestinação, anular que a salvação não se perde, e crer, então, que o termo predestinação pode ser contraditório, que a predestinação é para todos, e não é, e que a salvação se perde, então. Então, aí entra naquele livre-arbítrio lá. É por livre-arbítrio e ainda... essa questão do participante do Espírito Santo. Isso aqui é uma questão complicada mesmo. Esse texto, digamos assim, é uma unha encravada. Eu acho que isso aqui está ligado a pessoas que estavam no meio, participaram de certa forma, estavam ali em comunhão com a igreja, viram coisas, provaram certas coisas que diz respeito a esse negócio de estar na igreja, fazer parte do corpo da igreja, estar aqui. E pegou e... Não, aí entra isso aqui também, ó. Esses caras aqui, onde é que eles fizeram isso aqui? E em nome de quem que esses caras fizeram isso? Em nome de Jesus. Não foi? Se em nome de Jesus foi feito onde? Na igreja. E é bem isso. Acho que as pessoas têm que ficar espertas também com isso, né? Às vezes está lá naquela igreja porque o cara expulsa demônio, porque o cara faz milagre, e às vezes o ensino do cara é totalmente herético. Tipo o meu, assim, agora, nessa tarde toda. Aquilo que eu estou falando, acho que participar do Espírito Santo é isso. Tem gente que está aqui no momento, sente o mover do Espírito de certa forma, é tocado de certa forma por isso, mas parece que... aí entra naquela parábola do semeador, né? das quatro terras lá. Uma terra que é boa, a outra terra parece que até começa a crescer, né? Mas vem o sol, pum, mata. A outra são os espinhos. A outra são os demônios. Então, eu creio que há a possibilidade de uma pessoa estar no nosso meio, receber um certo entendimento, falar, nossa, cara, entendi, é isso aí mesmo. Como que você entende aquele versículo que fala que o reino de Deus é conquistado à força? Tem que dar uma olhada no contexto, porque responder assim, um versículo isolado assim, teria que dar uma olhada. Eu acho que a questão da conquista ali, há uma pessoa que está salva, e ela, então, entra nessa luta diária para conquistar as coisas dentro do reino. Acho que tem a ver com perseverança isso. Com perseverança. Aí entra nessa questão da comodidade, né? O cara é crente, estou salvo, e o cara... Entendeu? Não é bem aí a coisa. Acho que o reino de Deus, ele também requer esforço. Quando eu falo que a salvação, por exemplo, está garantida em Deus, não significa que agora o Pipe vai... já que eu sou salvo, já que é Deus que me salvou, então eu vou relaxar. Não, o reino de Deus... É uma guerra diária. Por mais que eu sou predestinado à salvação, lembra que eu falei daquela estrada, que eu coloquei assim, ó? Lembra? Que eu coloquei que dentro disso aqui, Denise, acontecem as escolhas diárias, todo dia? É aí que eu acho que o reino de Deus é conquistado, é isso. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e receberei. É uma luta. Perseverança no ministério, perseverança na oração. É assim, você conquista as coisas do reino por meio do esforço. Mas você já tem que estar dentro do reino. Não tem como o cara que está fora do reino lá, eu vou conquistar o reino no esforço. Porque Paulo fala que ninguém faz isso. Somente os que estão no reino. Agora, essa questão de Hebreus 6 ali, realmente é uma questão bem polêmica. Bem polêmica mesmo. E aí a conclusão, se era de fato, é complicado ali. Até onde era, até onde não era. E aí a gente tem que olhar para os termos, né? 2 Pedro 2:20. Se depois de ter escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior que o primeiro. Melhor lhes foram não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o e desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Forte, né? Então, nós temos três tipos de pessoas. Melhor, quatro pessoas. Primeiro grupo, nunca ouviram. Segundo grupo, ouviram e creram. Terceiro grupo, ouviram e não creram. E um quarto grupo, ouviram, creram e deixaram de crer. Diante de tudo isso que nós falamos até agora, como é que fica esse último grupo aí? Eles eram predestinados à salvação? Isso não, vocês não têm dúvida, né? Não eram. João fala... Estavam no nosso meio, mas se demonstrou que não pertenciam. Provaram, estavam no nosso meio, viram milagres. Então, Jesus morreu pelos meus pecados, entendi. De certa forma, até caminhou meio crentinho uma época. Então, o cara creu. Não, eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. Deu um belo dia, ah, cara, não creio mais. Acho que o ponto-chave para mim aí, que eu acho que é uma questão assim, que responde essa questão para mim, é o seguinte, essa palavra aqui, ó, regeneração. João 1, todos aqueles que nasceram, né, foram-lhes dados o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, mas nasceram da água e do Espírito. Certo? Então é o seguinte, a gente está propondo, então, a gente pode realmente propor que esse cara aqui nasceu de novo da água e do Espírito, recebeu o Espírito Santo e agora não tem mais? É difícil crer nisso. Quando você vai para a teologia de Paulo, por exemplo, principalmente em Romanos, nós cremos que lá na cruz nós morremos e nós fomos transportados desse reino para esse reino. E agora nós estamos dizendo que, nesse caso, o cara está aqui e o cara dá um mortal para trás de volta. O cara volta novamente. Lá para. Ele estava morto, ele ressuscitou em Cristo Jesus, Paulo fala isso, e agora ele voltou para morrer novamente. Daí, para mim, assim, uma questão muito complicada de aceitar isso, é porque eu não aceito que essa doutrina ela não é uma realidade prática na minha vida. Eu não posso aceitar que a experiência mística da regeneração, de que literalmente o Espírito Santo vai habitar em você, é só um conceito. Porque daí fica uma coisa meio que conceito só. O Espírito Santo estava em mim e agora não está mais. Né? E uma questão interessante que fala aí no texto é que é literalmente apostasia. Né? Não é o caso do desviado, por exemplo. O cara que, faz um pecado lá e ele fica mal, ele fica um tempo fora da igreja, mas ele se sente culpado e ele quer voltar um dia. Não, ali a Bíblia está falando que é impossível renovar esse cara para o arrependimento. Então, já parece que é uma outra coisa, né? Tem esse cara que é o desviado e o apóstata, né? O apóstata é o Hebreus aí. Quem que é o apóstata? O cara que renuncia, que rejeitou, que não quer, não quero. Que provou, de certa forma, tudo isso daqui e falou, não quero. Aí esse cara é o... Tem esses daqui que nunca ouviram. Os que ouviram, creram, estão hoje. Os que ouviram, mas não creram, e tem aquelas que ouviram, creram, mas depois chutaram o balde. Geralmente, nas experiências que a gente tem, assim, eu estou falando de como pastor isso, né? Para trazer uma questão bem prática acerca disso, uma vez um rapaz chegou para mim assim, ô Pipe, eu vou parar de vir aqui. Primeiro, o que aconteceu, cara? Ah, cara, sei lá, esse negócio de religião não é para mim. Eu falei, como assim, cara? Cara, sei, não consigo mais acreditar nessas coisas. Falou bem isso para mim. E eu usei bem esse texto de João, falando assim para ele, de 1 João, falei assim, cara, você nunca creu. Ele falou assim, pior que é verdade, Pipe, acho que eu nunca acreditei mesmo. Estava aqui, achava legal o louvor, achava legal as pessoas, legal o culto, tudo, mas na verdade, eu acho que eu nunca acreditei. Sabe, eu acho que esse último grupo, e para mim Hebreus 6, é esse tipo de gente, que vem, prova, sabe, se torna participante de tudo isso, mas no fundo, esse cara não passou por isso daqui, ó, a regeneração, que é um novo nascimento. Os regenerados podem se desviar e voltarão. Os apóstatas nunca foram, segundo João. Entenderam a diferença? Então, ele nunca provou se... O apóstata? É. Ele nunca... A regeneração, não. A regeneração, ele nunca provou. Ele provou no sentido de que estava aqui, viu, de repente até recebeu um milagre na vida dele. Fala, Clécio. Bom, lá em 1 João 2,6 diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, né? É, diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. É muito comum, já trabalhei com evangelismo, sim, é muito comum as pessoas terem um sentimento religioso, elas estarem apegadas à igreja, à tradição, ao ambiente, mas elas não terem a menor vontade de imitar o Cristo, ou de sofrer por ele, ou de ser perseguido por ele, ou de praticar as obras dele. Talvez aí esteja uma evidência de que a pessoa seja salva ou não. Certo. É, você vê esses escândalos que você vê, por exemplo, o cara lá, meu, alguém está aí mostrando um vídeo de dois caras aí muito famosos, tanto ele quanto ela. Ele é um dos grandes pregadores aí, um cara que também opera milagres, não sei o quê, e ela a mesma coisa. E os dois casados e tendo um caso extraconjugal. Entendeu? Eles dois tendo um caso entre eles, assim. E aí a questão, né? Os caras estão lá fazendo milagre, os caras estão provando. Estão provando. Está ali. Estão vendo. Tem iluminação. Sabem que o milagre tem poder, que Deus tem poder para operar milagre. Sabem todas essas coisas. Mas a vida dos caras está desse jeito, então é questionável. Até que pode chegar um ponto mesmo. Eu estou lendo um livro chamado Fé e Descrença, que fala de um outro grande evangelista lá nos Estados Unidos, foi tipo Billy Graham. Ele, na verdade, o Billy Graham tinha um ministério, e ele tinha um ministério junto com o Billy Graham, e o Billy Graham está até hoje, e ele apostatou, literalmente. O cara levou milhares de pessoas a Cristo, esse cara. Eu não lembro o nome dele. E hoje ele apostatou. Ateu, assim, não crê mais. Pronto. Agora, ele foi predestinado à salvação... Aí nós vamos estar... Amém, gente? Nossa, obrigado mesmo por vocês estarem aqui, por ficarem até agora aqui. Meus parabéns, quero aplaudi-los mesmo por estar aberto. É. Palmas para todos nós. Parabéns por estarem aqui, por me ouvirem, amém? E eu espero mesmo que tenha sido o mínimo para você sair daqui e falar assim, nossa, isso eu não creio mesmo, ponto. Né? Agora eu sei o que o Pipe acredita e realmente eu não concordo com ele, amém? Né? Realmente eu vou ter que mudar de igreja. Vai, pergunta rapidinho ali. É que senão eu vou dormir com a dúvida. É assim... uma vez eu falei de uma experiência que eu tive lá de uma menina que ela falava que fez algum trabalho para mim e a mãe de santo, no caso lá, falou que não dava porque essa pessoa era selada ou essa pessoa tinha o corpo fechado. Isso, para mim, pensei assim, mas eu não faço nada para ter o corpo fechado, então, realmente, eu sou predestinada. E daí você falou que os demônios não sabem que a gente é predestinado. Não. Então, como que ele sabe se o corpo fechado? Os demônios, deixa eu falar, sentem, agora eu preciso responder isso daí. Foi bom perguntar. Porque, realmente, a forma como eu respondi ficou errada a forma como eu respondi. O que eu quis dizer? Que os demônios não sabem os eleitos que não estão em Cristo. Entendeu? Agora, os que estão em Cristo já estão selados pelo Espírito Santo. Aí eles sabem definir muito bem. Eles vão tentar te matar, te roubar, te destruir. Isso é fato. Vai tentar impedir. Mas uma vez que você está em Cristo, ele sabe definir a marca de Cristo na sua vida. Uma vez uma menina que foi tentar fazer uma macumbinha lá para amarrar meu coraçãozinho. Graça irresistível tem tudo a ver comigo. Aí a menina também, a mesma coisa. Chegou lá, foi fazer um trabalho, né? E o demônio lá, o espírito que desceu na menina, falou assim, olha, não tem como você, esse daí esqueça. Daí ela perguntou, mas por quê? E a resposta, segundo o que ela me falou depois ela veio me pedir perdão por isso. Segundo o que o espírito falou para ela ali, falou assim, olha, ele está coberto pelo sangue, tem sangue sobre ele. Depois estava ela e mais uma outra amiga minha, as duas vieram me procurar depois na igreja e pedir perdão, falar, Pipe, quero pedir perdão para você, eu fui lá realmente. Não, possessão demoníaca sobre cristãos, não, jamais. Uma pessoa foi roubar um corpo no cemitério. Eu já ouvi falar disso também. Eu já ouvi falar disso também, que corpos de cristãos não podem ser tocados em magias, em magia negra, né? Rituais de magia negra. Já ouvi falar, não sei... não sei até onde isso é verdadeiro ou não. Amém? Então, vamos ficar de pé e vamos orar. Deus, eu quero te agradecer porque nesse dia a gente foi enriquecido mesmo, Senhor. Só pelo fato de a gente estar aqui, Senhor, poder conversar sobre essas coisas, discutir essas coisas, Deus, que privilégio que nós temos. Independente se nós concordamos em tudo ou não, Senhor. Obrigado, Deus, sabe, por nos abençoar com essa liberdade mesmo, Senhor, de debater, de discutir, de pensar, e até mesmo de poder mudar de opinião, Senhor. Sabe, se porventura o Senhor nos deu a graça para isso, quero te agradecer, Deus. Pedir realmente que agora o Senhor leve cada um dos que estão aqui em paz, em segurança. Pedir que o Senhor abençoe todas as pessoas que estiveram nos acompanhando também ali pela internet. O pessoal que estará ouvindo depois, Senhor Jesus, este momento todo aqui. Quero te agradecer, Deus, sabe? Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra. Nós queremos, todos que vieram aqui, Senhor, nessa tarde e nessa noite, estão aqui porque querem conhecer, porque têm fome da Tua palavra, estão interessados na Tua palavra. E obrigado por essa geração que o Senhor está levantando e que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Deus os abençoe.